Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1086. Estamos no dia 8 de dezembro de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde vocês encontram qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Agradecendo também sempre o apoio do grupo musical Castelã e das tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Eu tenho que colocar a ordem certa, né? O nome do centro é Pai Jeremias e Vó Catarina. Agradecemos a todos, sejam bem-vindos para mais um programa, junto com todos nós, fazendo suas perguntas, interagindo, dando as suas opiniões. Bom dia, Cris e Piero. Bom dia a todos. Estamos aqui, eu e o Piero. O Rodrigo está com suspeita de Covid, não pôde vir, mas está ligadinho lá com a gente. Um abraço, Rodrigo. Obrigado sempre aí pelo suporte. E queremos agradecer primeiro, Piero. Bom dia, queridos vivencianos. Mais um dia aqui, aprendendo um pouquinho sobre a técnica e a filosofia espírita. Um tema muito interessante hoje. Um excelente domingo, excelente programa a todos. E vamos agradecer o pessoal da rádio, né, nossos amigos Vivência Espírita, da web rádio Sementes de Amor, da rádio Espaço Espírita de Barra Velha, São Francisco de Tobias Barreto, e temos também o pessoal da web rádio também transmitido, da Semente de Amor, da de Campo Grande, Recanto da Prece de Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, e a web TV Espaço Espírita de Barra Velha. Temos a nossa enquete, hoje aqui com o Alan, e a nossa enquete, vocês já podem ir participando, se a doutrina espírita oferece conforto e apoio para as pessoas com ansiedade e depressão. Então já está disponível, vamos participar aí, pessoal, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Piero falou? Falei já, gente. Então, gente, pedir pessoal participar, tá? Enviar perguntas no nosso grupo do WhatsApp. Quem não tiver ainda, manda aqui pra gente mensagem no YouTube que a gente inclui no grupo. Também no YouTube participar da enquete, responder sim ou não e mandar perguntas lá, interagir com a gente. Compartilhar, né, o link do programa com familiares, amigos, grupos aí espíritas e outros grupos também, tá? Nas redes sociais também, Instagram e Facebook é o Vivência Espírita. Tá joia, gente? Obrigado. Olá, Carlinhos. Bom dia, Cris. Bom dia, Piero. Bom dia, Zorilda. Bom dia, André. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Tá, o nome dele? Desculpa, Alan. Porque o senhor chegou aqui falando do livro. Do André. A trilha do André Liz me pegou aqui. Desculpa, Alan. Me perdoa. Bom dia, Silvio. O Silvio chega, onde chega ele bagunça, né? Não tem jeito, né? O cara tira toda a concentração, olha lá. Ainda se faz. Amigo do Papa Francisco, ele. Ele falou do livro das pedras. Ele falou, fez propaganda do meu livro. Então, ele é o cara mais legal aqui que tem. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, Elza. Bom dia, família vivenciana. Hoje o ambiente aqui está bem, bem carregado de gente boa, porque as ruins... Oi? E vibrações positivas. Com certeza. Só que aí vira bagunça. Fica positiva demais, vira bagunça. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores de Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 47. Temperança. Temperança é equilíbrio. É também moderação. Quem tem essa qualidade foge da altercação. É paciente, tranquilo e calmo de coração. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos com Alain Lima da Silva, que vem nos falar sobre a ansiedade e a depressão nas diversas gerações. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós e o seu conhecimento que nos traz sempre. Momentos de reflexões, momento para rever a vida, rever conceitos, e que nós possamos agradecer já a oportunidade do Alain estar conosco hoje. Agradecidos, nós vamos mais uma vez pedindo. Agradecendo ao Pai, nessa manhã abençoada, onde mais uma vez fechamos os nossos olhos, respiramos profundamente, buscando o nosso religar junto à espiritualidade maior, a fim de agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que vamos ter essa manhã de mais um dia de aprendizados, que possamos colocá-los em prática em nosso cotidiano, a fim de que nos tornemos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai de infinita bondade, saudamos nesta manhã maravilhosa que nos concede a oportunidade de mais um dia de vida, onde, Senhor, a vida nos propicia sempre crescimento, evolução, de acordo com as nossas necessidades especiais. Que possamos assim, Pai, mais uma vez, envolvidos neste momento sublime, rogar a Ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. A música. A música. Pessoal, quem que ficou combinado aí? Não era pra gente soltar o Feliz Viagem? Sim, sim, sim. Então. Pode aumentar um pouquinho. Pode aumentar mais. Tá bom, então. É o Piero que vai falar. Apesar que nós comunicamos que o falecimento essa semana da querida Ana Bacos. Ela trabalhava, né, no programa Prosa Criativa, segundas-feiras, né, em nome de toda a equipe de Prosa Criativa. Eu venho aqui prestar nossa homenagem, nosso pesar, né, pela partida inesperada dela, e a gente continua em vibrações para que ela continue, seja muito bem recebida na pátria espiritual, em vibrações também por todos os seus amigos e por toda a sua família, né? A Ana Baxter é uma pessoa muito querida por todos, né? Muito amada e com certeza vai deixar muita saudade, vai fazer muita falta, não só no programa, claro, e também para todos os seus familiares e amigos, né? Então, é uma homenagem que a gente está prestando aqui hoje a ela. Tá bom? E um beijo especial para a Babi e para a Arlete lá do programa Prosa Criativa. Prontinho, Rui. Pode falar. Bem, hoje o nosso programa, nós teremos aqui o psicólogo Alan Lima da Silva e vamos defendendo o tema ansiedade e depressão nas diversas gerações. Hoje daria para a gente fazer um trabalho de socorro mediúnico aqui, né, Zorilda? Eu, a Zorilda, o Piero e a Elza, nós trabalhamos segunda-feira no socorro espiritual lá na Fraternidade Paulo de Tarso. Mas hoje nós estamos aqui para conversar com o Alan. Mas eu disse que o perigo, quando tem gente, muita gente assim, que vem espírito de tudo quanto é lado para poder perturbar. Tomara que dê certo aí as coisas. Entendeu? A Zorilda vai ter que incorporar aqui, a Elza, todo mundo para poder acertar as coisas. A Elza está lá quietinha, lá no canto. Mas, Alan, o tema de hoje é um tema muito atual, um tema muito tranquilo. E eu gostaria que você se apresentasse, né, e falasse também sobre esse livro aqui, A Geração Ansiosa, que é justamente o tema do nosso trabalho de hoje aqui na Rádio Vivência Espírita. Legal. Primeiro agradeço a oportunidade, né, mais uma vez de estar comparecendo aqui à rádio, trazendo mais um pouco de conhecimento, refletindo sobre as questões da psicologia. O tema ele é interessante. Da última vez que eu estive aqui, eu falei muito sobre ansiedade e depressão, né? O livro que eu tinha lançado. Mas ficou ali, né, uma série de situações que a gente poderia estar trazendo. Sim. Novamente e elucidando mais sobre essas questões das gerações e o impacto, né, que a ansiedade e a depressão teve ao longo dessas gerações, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que cada geração foi impactada e como a coisa ela é muito cultural, é muito de tempo, né, de época e de tecnologia, principalmente. A gente vai abordar mais esse tema. Então, a minha pesquisa, né, a minha leitura foi muito em cima desse livro. Você pode mostrar para nós? Esse livro ele chama Geração Ansiosa. É do psicólogo social, né, Jonathan Haidt. Ele traz uma perspectiva diferente sobre a análise da ansiedade, do impacto, né, que teve nessa geração agora atual, que a gente chama a geração Z, né, que foi justamente aquela geração no período que a internet entrou com tudo, né, através dos smartphones. E vamos falar das gerações anteriores, né, como que impactou em cada geração esse tipo de transtorno, né? Você fez um resumo aqui do livro de seis gerações. Eu me enquadro aqui na geração silenciosa, nascida entre 1929 e 1945. Cresceram durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Valorizo a disciplina, o trabalho árduo e a lealdade. Isso é verdade? Sim, foi uma geração que veio de uma situação de guerra, né? Uma situação de pós-guerra e um período de muita apreensão, né? Nós tivemos uma crise financeira muito forte em 1929, que foi a Grande Depressão financeira mundial, e essa geração vinha com uma desesperança muito grande na humanidade, né? Nós vivenciamos aí, nós não, né? A tua geração vivenciou mais essa situação de guerra mundial, de bomba atômica, de situações assim de desesperança. Então, ali já começou a termos, né, algum tipo de impacto, né? Os estudiosos, sociólogos e psicólogos de época analisaram muito essa geração, né? Uma geração silenciosa no sentido de não expor muito seus sentimentos, ter uma desesperança com a vida, uma preocupação com o futuro, né? A bomba atômica, e aí, como é que vai ser daqui para frente isso, né? Então ali já começou o impacto desse sentimento, né, de ansiedade e depressão. Não, inclusive, eu sempre brinco com as pessoas, eu só fui comer pão de trigo, eu tinha 7 anos, porque não tinha trigo, não tinha gasolina, não tinha... Os caminhões eram tocado a gasogênio, que era um gás do carvão. Quer dizer, então o pessoal teve que se virar, e era uma geração que depois que estourou a bomba atômica, ficou uma geração meio desesperançada, né? De que parece que não tinha esperança no futuro. Isso realmente aconteceu. Era, foi, causou muito medo, né? Todo mundo ficou com muito medo. E amanhã? E o amanhã, como é que vai ser? Né? Que escalada é essa, né? Não, e grandes nações cada vez mais, né, militarizando. Como que vai ser isso, né? E foram duas bombas atômicas que matou mais de 80 mil pessoas. Imagine hoje aquela bomba atômica, hoje é como a gente diz, era um traquinho hoje, né? Hoje tem muito mais... Muito mais tecnologia, né? Bomba atômica do... A Rússia tem bomba atômica para destruir a Terra 80 vezes. Precisava isso? Uma vez só já não bastava? Né? 80 vezes, ó. Pra que isso? Se destruir uma, não tem mais que destruir nada. É, olha só. Olha, a crise de 29 foi uma crise, uma das mais famosas aí que a gente estuda, né? Assim, que é do café, né? Que fala que quebrou a Bolsa de Nova York e aí o mundo todo quebrou. Quer dizer, suicídio deve ter sido um atrás do outro naquela época. Teve, né? Muito nos Estados Unidos, principalmente, né? Porque a quebra da Bolsa de Valores, como você mesmo falou, afetou o mundo inteiro, né? Americana. E aí todas as commodities, né? Que não tinha o que nós temos hoje, né? Uma maior segurança financeira mundial, né? A população era bem menor, mas ela foi muito impactada por isso, né? Então nós tivemos famílias dilaceradas, falta de emprego, fome. Então foi uma geração que sofreu muito com a falta de tudo, né? E principalmente de esperança no futuro. É, exatamente. Então, dá até a impressão que a depressão começou aí também, né? Na cabeça das pessoas. Não só a depressão financeira que a gente fala, que aconteceu no mundo todo, mas também esse impacto emocional, né? Gigante mesmo. Porque sem dúvida. Quando a gente não tem expectativa de nada, é muito triste, né? Quando você fala o que, que tem pela frente e não vê nada na frente, né? Quer dizer, você é um vazio total, que não sabe o que fazer. Você vai correr para onde, né? Quem tava... O êxodo já tinha acontecido nos países mais adiantados, que é o pessoal sair do campo e vir para a cidade. E depois você não sabe o que vai fazer, voltar de novo para o campo, mas para fazer o quê? A crise foi maior, foi do café, né? No Brasil, no Brasil, sim. Né? No Brasil, o maior impacto então, foi o café. Né? Um absurdo. Aí depois, quer falar, Rui? Não, só dizendo que em 1929, aqui o estado de São Paulo quebrou, porque aqui tinha muito café, aqui, e era onda verde que a gente chamava aí, né? Que E era o maior produto de exportação nossa da época, né? Quebrou a bolsa de Nova York do mundo, você vai fazer o quê? E depois teve que queimar um monte de café para valorizar o preço, né? Porque tinha muito café estocado, então eles tiveram que queimar para diminuir a oferta, para melhorar o preço. É o que acontece até hoje com muitos produtos ainda, né? Que acontece. Mas a questão é outra, né? Aí vem para a nossa geração, minha aqui. Depois da geração silenciosa, ali entre 1928 e 45, veio os baby boomers, né? Que a gente chama. Por que baby boomers, né? Porque foram filhos né, da Segunda Guerra. Então, assim, como ao final da Segunda Guerra, que foi ali em 1945, em agosto, o que aconteceu? Esses soldados começaram a retornar para suas casas. E aí veio uma esperança maior no sentido de acabou a guerra, vida nova, aí veio o boom econômico. Então, nesse período, tiveram muitos nascimentos. Então, a população mundial cresceu muito nessa época. Então foi uma época assim que a gente considera até uma época meio que de ouro, né, da humanidade, né, que houve um crescimento econômico, crescimento populacional, um IDH com a melhoria, saúde, a tecnologia começou ali, principalmente na área de saúde, medicamentosa, né, de vacinas, então se evoluiu muito nessa descobriu época. Descobriu a penicilina também. Penicilina, exatamente. Então houve uma esperança maior da humanidade numa possibilidade de ter uma vida mais plena, uma vida com mais qualidade de vida. E aqui está dizendo aqui que valorizam o otimismo, a ambição e a conquista pessoal. Era essa, vamos dizer, era esse o tipo das pessoas nessa época? Sem dúvida, né? E assim, como começou a ter um pleno emprego, porque imagina a situação, né? Acabou uma guerra, né, que destruiu-se muito, você fica com aquela esperança assim, preciso adquirir tudo, porque eu não tenho nada. Né? Então a indústria fomentou muito nessa época, cresceu demais. Né? A linha de produção, todo mundo queria conquistar suas famílias e comprar o quê? Eletrodomésticos, carros, né? As famílias, o marido tinha que ter aquele bom emprego, e né? Eu, então existe um também da zona rural também pra muito. Pra cidade. O pessoal começou a vir mais para a cidade, então começou a ter um otimismo, né, financeiro, um otimismo futuro. Então esses baby boomers vêm dessa geração com muito mais otimismo do que a anterior. Mas aí começa também a famosa Guerra Fria, né? A briga entre os Estados Unidos e Rússia pelo poderio militar mundial, militar, né? Uhum. Aí já é outra geração, né? Aí é a geração que o pessoal fala. Depois dessa geração, aí veio a geração X, uhum, né? Que aí é a minha geração, né? Que vem de 65 até 1980 ali, né? E então, o que significa millennials? Millennials é a outra geração, de 81 a 96. Né? Deixa ele falar um pouquinho da geração X. A X, né, que é de 65 a 80, eles tiveram assim, essa questão da Guerra Fria, né? Foi muito influenciado pela Guerra Fria. Foi uma geração assim, que se preocupou muito ainda com a questão do pleno emprego, mas começou a vir novas tecnologias. E aí tem um ponto interessante, né, que a gente analisa. A primeira geração lá, a silenciosa, ela tinha defasagem de tudo. A segunda geração, mas ela tinha um impacto muito forte da rádio. Então qual que era a tecnologia da época, né, da silenciosa? Comunicação era um rádio. Então você tinha aquele equipamento, né, grande em casa, que você sabia as notícias do mundo todo. O Repórter Essa era famoso. Era famoso, Quando no tocava Brasil, a musiquinha, né, do Repórter Essa, a gente ficava até apavorado. Falava, que tá acontecendo? Que notícia vem, né? Então, mas era uma geração que era um pouco mais calma com essas questões, né? Depois, na Segunda Guerra Mundial, naquele período, veio com muita força a televisão. Então nós tivemos a nossa primeira rede social, vamos dizer assim, que foi a televisão influenciando a gente muito, né? Na mão de poucos, mas influenciando toda uma sociedade. Na geração X, que ali começa ali em 1965-80, começou o desenvolvimento da tecnologia da internet. Ali começou a coisa a ficar um pouco diferente, né? Então nós tínhamos o rádio, a TV e um novo meio de comunicação que era a internet, tá? Já foi um pouco impactado. Aí vieram os millennials, né, que é a geração Y, né, entre 81 e 96. Ali começou o desenvolvimento das redes sociais, principalmente nos Estados Unidos, né? No Brasil veio um pouco depois. O que o autor aqui se preocupa muito, né, o autor desse livro, Geração Ansiosa? Justamente entre a geração millennials e a Z, que é entre 97 e 2012, houve uma sincronicidade, né, uma sincronia ali nos casos de depressão e ansiedade nessa geração Z. E aí ele começou a estudar como é que houve por que esse impacto tão grande na Z, né? O que aconteceu com essa geração que está tão impactada, né? Então ele começou a pesquisar o quê? Dados de entrada em pronto-socorros, né, de tentativas de suicídio, autolesivos, pessoas com muita ansiedade, sendo muito medicamentadas, né, ali numa situação de difícil, né, lidar com as questões da vida. E aí ele começou a analisar esses dados e viu que justamente quando a internet sai, porque a internet enquanto estava naquela geração millennials no computador, né, que você tinha em casa um equipamento, que era o PC, né, um computador pessoal, e você acessava a internet uma vez ou outra, fazia alguma conexão, mas era pouco, não era o dia inteiro da vida. Quando vem uma geração Z que vem com o smartphone junto com a internet, ela fica hiperconectada. E foi exatamente nesse período que o autor percebeu que houve uma demanda muito grande do sistema de saúde americano. Aí ele começou a achar aquilo estranho. E foi para outros países, né, como Canadá, Inglaterra, verificar se estava acontecendo a mesma coisa. Né? E foi nessa época que surgiu também a pílula anticonceptiva e também o amor livre? Não. Nessa época, não. Foi mais na geração X ali, X, né? Naquela geração ali entre 65 e 80 ali, né? Foi muito forte isso, né? Porque surgiu do livre as amor. Pílulas... Surgiu todo tipo de pílula, né? LSD também, né? Então as drogas alucinógicas, foi uma época dos hippies, né? Essa geração participou muito disso, a X, né? Mas a preocupação do autor maior é com essa Z, com essa turminha agora de 97 a 2012, né? Que vieram hiperconectados, né? Então... Antes a gente ouvia uma notícia pelo rádio, que muitas vezes demorava dias para chegar. Depois veio uma geração da televisão, que era um pouco mais próxima ali à informação. Então acontecia alguma coisa no Japão, noticiava seis horas depois na televisão, né? É, eu lembro quando o Brasil foi campeão em 1958, não tinha. Só depois que a transmissão demorava muito. E né? Em 62, quando foi no Chile, nós saímos, eu trabalhava na Philips, ela liberava a gente para ir na Praça da Sé. Lá tinha um painel de luz que mostrava o jogo do Brasil através de painel de luz. Painel de luz. O videotape só aparecia depois de uma semana. Então você vê que como mudou, né? Então, mudou muito, né? Em 64 já houve um começo de transmissão quase que direta. Uhum. Mas em 70 foi quando essa transmissão do futebol foi direta e a cores, né? E colorida, exatamente. É. Então, assim, são equipamentos que influenciaram a humanidade nos seus períodos, né? Mas, assim, até então, esses equipamentos estavam dentro de casa. Sim. Estavam ali presos numa tomada, numa parede da sala, sob controle, né? E custava caro. E custava caro, né? De repente, você vem com um computador pessoal, com a conexão com o mundo maior e de livre acesso. Então, peraí, deixa eu consultar algo no mundo. Você consultava o que você queria num computador. Né? Na televisão ainda não dava isso. Televisão que dizia o que você ia ver. Daqui a pouco você tem um computador que você pode pesquisar qualquer coisa que você queira ver. Né? Aí a geração Z, que é essa penúltima, né? Ainda tem a Alpha, ela vem numa situação de que não, a informação eu posso pesquisar o que eu quero, ver o que me mandam 24 horas por dia dentro do meu bolso. Então hoje o smartphone, ele dá essa possibilidade de você ter tudo ali dentro, de forma online, o tempo todo, 24 horas do dia. É aí que está o perigo. Né? Não no smartphone em si, na tecnologia, mas como que eu utilizo isso. Então, o Jonathan Haidt, ele traz uma pesquisa interessante, que ele fala assim, o impacto das redes sociais para essa geração Z, né, essas crianças, ele é muito maior do que no adulto, porque aí tem uma questão da ciência também. Se você imaginar que de 0 anos a 5 anos de idade, o nosso cérebro já desenvolveu 90% dele, morfologicamente falando, qual é o impacto dessa criançada estar 24 horas ali, envolvida o tempo todo, conectada ao mundo? O que ela vai absorver dessas informações online, constante, de forma assídua, clicando e te notificando diariamente sobre tudo no mundo? É aí que vem o estudo dele, né? Para entender essa correlação entre muitos casos de ansiedade e depressão, muitas situações de comunicação extrema. Ou seja, a gente tem um excesso de informação e pouco conhecimento. Esse é um problema seríssimo, né? E ele começa a estudar isso. E aí começa a fazer os seus diversos vínculos, né? Suas diversas interconexões. E aí a coisa só vai piorando. É porque a gente observa que as pessoas têm conhecimento, mas não têm profundidade das coisas. Justamente porque não é conhecimento, é muita informação. É. Nós somos informados 24 horas por dia de tudo. Onde que está escrito que a gente precisa de informação de tudo ao mesmo tempo do mundo inteiro? Então hoje, o que acontece? Dá uma situação lá no Japão, né? A gente fala Japão porque está do outro lado do mundo, né? E em questão de segundos, você já tem no teu celular a informação, seja ela boa ou ruim. Alan, o impacto emocional a gente está vendo bastante, mas eu lembro também, e no trabalho, né? No trabalho, os programas, eu sou contador, né? E fui funcionário público. Então, o que acontecia com a gente? Chegava um boletim lá, que a gente falava boletim, que era o jornal circular interno dentro do comando, né? E falava assim, olha, a partir de agora as coisas vão ser assim, né? Vai modificar, vai ser dessa maneira e tal. Então, nós vamos plantar a partir de 1º de janeiro. Você podia estar em fevereiro do ano, mas a partir de 1º de janeiro. Você ficava o ano todo ensaiando, né? Quando informatizou, né, ali por volta também da década de 80, quando informatizou tudo, deixou a gente super ansioso também. Por quê? Uhum. Porque chegava e falava, amanhã é de outro jeito. Falava, mas nós trabalhamos desse jeito até ontem, vai ser amanhã. Então, acaba atingindo a todos. Você, a pressão é muito grande também. Uhum. Então, quando você tem esse lado, você tem o lado da informação, pressiona demais as pessoas, porque a partir de amanhã não é mais... Ou a partir de agora, não é mais a partir do ano que vem, nem a partir do mês que vem. Ó, mudou, chegou o comunicado aqui, que agora é diferente. Falou, mas eu trabalhei até agora assim. Não, mas agora é assim. Então, isso aí eu estou falando no serviço público. Mas no serviço, nas empresas privadas, pior ainda. Uhum. Né? Porque começou a ter os sistemas integrados que deixa a cabeça da pessoa voada. Você não sabe o que está acontecendo mais. Quer dizer, parece que tem. A gente fica pensando assim: tem um monte de cara que está sem fazer nada, só criando coisa para perturbar a gente. Né? É, não é? Está cheio de cara que não faz nada na vida, só achar como que vai atrapalhar a vida dos outros. Né? Então, na verdade, a tecnologia veio para nos auxiliar, né? Para diminuir a quantidade de tempo e mão de obra, esforço físico. Melhorando assim a nossa capacidade, né, de cognição e de ter tempo livre para outras coisas. Agora, né? Imagina só, né? Eu trabalhei na aeronáutica, no CTA, há muitos anos. Então, dia de pagamento, aí o pessoal do banco aqui sabe, dia de pagamento, quando era 6 horas da manhã, a fila já estava na portaria para o pessoal ir lá receber o pagamento. Aí, de repente. A Elza era tesoureira? A Elza. Aí, de repente, o que acontece? E de repente, o que acontece? Ele fala, não precisa ir mais no banco. O tanto de depressão que teve por causa disso não está escrito. Porque eram os aposentados que iam receber o pagamento dele e conversar com as pessoas lá na porta do banco. Encontrava com todo mundo. Então, o tanto de depressão que teve porque a pessoa não podia fazer mais isso e a briga que a gente pedia o endereço. Ó, passa seu endereço direitinho que a gente vai começar a mandar o olerite para sua casa. Foi pagar meu olerite para sua casa. O cara não queria. Disse, não, eu quero vir buscar aqui, né, Elza? A Elza está lá, sabe? A pessoa queria ir buscar lá na tesouraria o olerite dela. Ele não queria receber em casa. Porque se ele receber em casa, ele vai ficar parado. Ele não pode ir no banco. Ele não pode receber... Ele não pode ter o olerite dele na mão. Ele ir buscar... Pronto, você tranca o cara dentro de casa, a depressão era gigante. Mas olha que interessante você traz, né? Muito bom, muito legal isso que você traz, né? É, ir ao banco, ir buscar o talão de cheques... Né? Ir buscar seu olerite era um meio de socialização. Ah, exatamente. Né? Agora, hoje você tem isso tudo no smartphone, você não precisa mais ir no banco. Manda. As agências estão fechando. Não estou defendendo que tem que ter agência, não é isso, né? Mas assim, a tecnologia ela vai proporcionar para as pessoas facilidade. A questão é que quando a gente fica imerso nessa facilidade de forma online, constante, 24 horas, a gente se fecha, entra no modo introspectivo e deixa de se relacionar com o mundo. Esse é o problema. Agora, você está falando na tua idade, na vida adulta. Imagine você pegar uma criança de 0 a 5 anos e evitar que ela socialize e dar um smartphone para ela ficar conectada 24 horas. O que você acha que vai acontecer com esse serzinho, esse ser humaninho, né, vamos dizer assim, essa criança que fica hiperconectada? Né? Que impacto tem isso na vida dela? Né, de que forma isso vai afetar a forma dela socializar e desenvolver cognitivamente. Que ela não teve outra coisa. Exatamente. Ela está começando, né? Exatamente. Então, assim, o impacto para a criança, essa high tecnologia logo no início, é muito grande. É muito perigoso isso. Então, essa é a crítica dessa geração, né? Que o autor faz, né? Como é que nós estamos criando os nossos filhos? É porque então, aqui... Olha, e vocês vão ter que fazer o seguinte. Os psicólogos, que são os principalmente espíritas, vão ter que treinar mais vivências passadas para poder chegar nessas crianças e falar, você estava no plano espiritual, estava desse jeito. Só para ele lembrar. Era legal lá, você brincava, você fazia um monte de coisa, ficava sossegado. Agora você está aqui nessa vida. Gente, tem um caso curioso, né? Eu e Cris somos bancários, a gente trabalha no Banco do Brasil. E sobre esse caso, né, na Inglaterra, a Associação de Aposentados entrou com uma ação na justiça porque os bancos estavam ficando digitalizados, né? Não recebendo mais. A Associação de Aposentados entrou com uma ação na justiça para reabrir os caixas e ter o atendimento presencial, porque os aposentados, né, o pessoal mais idoso, sentia falta dessa parte de socializar. De no Mas banco, olha que legal, ser, né? É impressionante. O adulto tem essa capacidade de análise para isso, né? De ter essa interação social. E a criança, se você nega isso para ela na primeira infância, se você nega a socialização, a psicomotricidade, né? A corporificação. né? A criança precisa estar brincando, precisa estar se divertindo, precisa estar correndo, interagindo com outras crianças. Por isso que a gente defende muito a escola. A escola não é só um ambiente pedagógico de aprender matérias. Uhum. Ela é um ambiente de socialização, é onde a gente cresce, amadurece. Uhum. O que, que aconteceu? Nós tivemos uma experiência fantástica que foi a Covid-19. Que ali a gente teve um isolamento social, todo mundo em casa preso, crianças, adultos, idosos. Né? Foi uma experiência terrível para todo mundo. Não tem uma pessoa que fale assim, nossa, foi muito legal, não foi. Primeiro, a desesperança para a continuidade da vida. Segundo, a forma como eu me relaciono. Pô, estou sentindo falta o dia inteiro dentro de casa, de forma online, vendo a televisão ou assistindo séries ou programas, ou as crianças ali também nos jogos online ou na rede social, não foi legal. Tá aí a consequência disso hoje, uhum. né, para o mundo todo. Então isso é perigoso, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como nós estamos criando os nossos filhos, principalmente na primeira infância. É, inclusive, tem os dados aqui de 2010 a 2020, houve um aumento de 91% dos meninos e 167% das meninas com relação ao suicídio. Gravíssimo isso. Você viu ali o período? Sim, de 2010 a 2020 só. Exatamente o período da evolução das redes sociais. Exatamente o período onde a rede social... Não é, não é criação, a rede social foi criada muito antes disso. Mas exatamente o período onde a rede social sai de um computador que está ali preso num quarto ou num escritório e vai para o smartphone. Quando a rede social vai para o smartphone, ela te permite ficar conectado 24 horas naquela situação. Esse é o problema. É porque eu dava aula na ITEP, ali tinha o pessoal da informática, que as mães falavam, olha, meu filho ficou o dia inteiro trancado no computador no quarto. Eu preciso até levar a menina para namorar o meu filho lá no quarto, porque não sai do quarto. Não sai do quarto. Já não tem mais, não fica mais nos quartos, né? Olha, é o que a gente vê, tem muita criança ainda nessa forma de socializar no quarto, sim. Né? Então você vê crianças dizendo assim, nossa, eu tenho 500 amigos. Você fala, não, é impossível uma pessoa ter 500 amigos, né? Não, mas o 500 amigos que ela se relaciona é na rede social. Uhum. Eu tenho lá 400 curtidas numa foto que eu coloquei. E outro dado muito interessante que você traz é por que esse impacto maior nas meninas? Não sei se você reparou aí no percentual. Uhum. Né? Por quê? As meninas, elas são mais impactadas pela rede social justamente por uma questão de exposição. De corporificação, né? No sentido de que eu preciso me expor para ganhar meu like, para ganhar minha curtida. E quando ela não ganha, ela pode estar passando por uma situação de bullying virtual. Ela pode se colocar nesse lugar. Então a menina é mais impactada em rede social e o menino mais impactado no jogo eletrônico online. Né, onde ele se fecha dentro do quarto dele, jogando com mais 100 amigos no mundo inteiro, que ele nunca viu, ele vê através de uma tela, né, e ali ele faz a socialização dele. Com isso, ele não sai do quarto. Então, ele não desenvolve habilidades que são essenciais para nós. Né, habilidades de educação física, de estudo, e aí vem uma pandemia de Covid-19 e bota a escola dentro do quarto. Aí piorou tudo. Né? Então, olha o impacto disso, né? Isso gera aquela geração Peter Pan? Sim, sem dúvida. É uma geração que, como tem tudo no quarto, e os pais estão proporcionando isso, né? Internet à vontade, energia elétrica. Qual que é a geração Peter Pan? É aquela que, pra que me esforçar? Se eu tenho tudo que minha família promove, vou me esforçar pra quê? Olha como é diferente daquela geração anterior, a X, a geração baby boomers. Não, eu quero sair, eu quero conquistar, arrumar um bom emprego, ganhar bem, ter êxito. Não, de repente eu tenho tudo dentro do meu quarto. Eu tenho um mundo hiperconectado. Né? Eu tenho meus pais que me garantem. Então você tem muitos filhos aí com 30, 35 anos morando com os pais, que é a geração neném, né? Nem trabalha e nem estuda. Pra que fazer isso? Pra que esse esforço? Geração canguru também. Também, que fica na bolsa da mãe ali, né? Também. Bom, vamos atualizando aqui o pessoal que está junto conosco desde o começo, Zazu Moura, lá no Rio Grande do Norte, dando um bom dia a todos aqui, a família Vivenciana. Senhor Rodolfo Alexandrino, bom dia. Paz e alegria para todos. O Reino, bom dia, amigos vivencianos maravilhosos, boncumbeiros. Boncumbeiro, que em vez de ser macumbeiro, ele coloca boncumbeiro. Grande abraço e um ótimo programa a todos. A Doutrina Espírita trabalha fervorosamente com amor. Aspecto abordado sobre o tema de hoje. A Sheila Campos, bom dia, irmãos. A Érica Leandro também dando um bom dia. Joélia Vasconcelos. O Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos vivencianos. Aí ele está falando lá de Juiz de Fora, né? Desejo um bom programa e uma boa semana a todos. O Leandro Ribeiro também dando um bom dia. Iramir Max, nosso irmão Iramir lá de Salvador, desejando também a todos um feliz domingo. A Nancy Lima, um feliz domingo também. A Sueli Castelo Branco, bom dia. É, desejando boa palestra. A Fernanda está fazendo a pergunta aí, né, Carlinhos? Já viu, né? Daqui a pouco a gente faz a pergunta da Fernanda. É, dando um bom dia e fazendo a pergunta que a gente faz já já. O João Paulo Gonçalves, bom dia, de Paulista, Pernambuco. Antônio Varoto, feliz domingo aqui para todos. E uma boa recuperação para a Antônia, viu? Porque ela estava com Covid, pegou Covid aí. Mas já melhorou, né? Já melhorou, porque o Tchon está aqui. Aqui, a Antônia também está dando, a equipe do Vivência Espírita, está dando, Cris, você saudando a sua vinda aqui de volta, Cris, a Antônia. Obrigada. Né? Dando bom dia à equipe. Alessandra Martins, bom dia, um domingo de paz a todos. A Gisele lá de Itaberá, Gisele Rivail, um dia, um bom dia a todos, ou um lindo dia a todos. Abraço da Gisele do Rivail e do Marlon Brando de Itaberá. A Mariângela Pintos, a mãe do Rodrigo, também dando um bom dia. A Vilma Bunizio, a Miriam Ui, também todos dando um bom dia. O Dinho, excelente dia, família vivenciana de São Sebastião, ele está lá em São Sebastião. A Mariângela mais uma vez aqui, o Dinho está convidando a todos hoje, que hoje é aniversário da Fraternidade Maria de Nazaré, está comemorando 30 anos de existência e eles estarão lá a partir das 15 horas comemorando com bolo, música e salgadinho, essas coisas aí, se vocês quiserem ir lá, está aberto os convites. Eu vou lá ver o Dinho hoje. No momento que ele veio falar que tem bolo e salgadinho, estamos lá. Não convida não, porque aqui tem uns bocas de rancho. Não, mas está aberto, está convidado. Antônio, mais uma vez, gratidão e abraço carinhoso ao Alan. Com certeza teremos um programa muito elucidativo. Obrigado. A Vilma Bunizio, bom dia, estou sofrendo muito com ansiedade generalizada, medo, depressão profunda, sofrendo muito, não aguento mais. Ouve o programa aí, tá bom, Vilma? Quem sabe se você dá uma melhoradinha. Alexandre querido, Alexandrino, né? Bom dia, um domingo abençoado a todos. A Vera Barbosa, bom dia a todos, vivenciando esse tema muito importante. O Dinho, mais uma vez, esperamos a sua visita para comemorar conosco. O Dinho está falando. O Dinho? Você falou que era, se ficar chamando o pessoal vai, então ele está falando aqui, ó. Esperamos sua visita, né? Com muito gosto, venha comemorar conosco. A Ieda Basto, bom dia, vivencianos. A Irene Maria do Nascimento, bom dia a todos, que tenhamos um programa de paz, amor e esclarecimentos. A Dirce Andrade Moreira, um grande abraço a todos vocês do programa e recebam o convite para comemorar conosco o aniversário da Framan. Mais uma vez, então se encher de gente lá e não tiver bolo suficiente, é vocês que estão convidando, né? O doutor Benedito Figueiredo, bom dia aos amigos apresentadores e às amigas internautas, bom domingo e bons aprendizados. Arlete, bom dia, está dizendo aqui que o Alan está mais uma vez me dando a oportunidade de aprender. A Tina Neca dando um bom dia, João Paulo Gonçalves, nasci em 1958, vivenciei os anos 60, legal. Os anos 60 foram muito legal, né? Eu nasci também lá, mas foi joia. Se fizer a comparação, a gente ganha, não, Zurilda? Com certeza. Né? Não, em 59, eu fui para São Paulo, você comprava o Estadão para arrumar emprego, era dessa grossura. Uhum. Tanto emprego, uhum, que você saía de um, já tinha outro. Agora... Exatamente. Aí virou informatizada a coisa também. A dona Maria Alexandrino, bom dia. Neide Cristina também, dando um bom dia. Um bom dia. A Delange... Hã? Zé Carlos? Ah, o José Carlos Oliveira. O Zé Carlos, nosso amigo Zé Carlos. Bom dia, meus irmãos e amigas. Que a luz divina esteja com vocês e por mais esse momento de informação e de carinho para com todos os ouvintes. A Neide, já falei. A Delange Zangueto... socializa com tantos que não conhece e com isso não se conhece a informação moral desses amigos virtuais. Ela está comentando, né, aquilo que o Alan estava falando. Exatamente isso mesmo, Adelange. João Paulo Gonçalves, até os anos 90, a educação a respeito, o respeito e a moralidade exigia. Hoje está extinta. Catarina Souza dando um bom dia. Fotoli Produções, deve ser o Carlos que está ali. Bom dia, meus amigos queridos. Excelente programa. Vamos fazer um intervalo? Agora é, deixa eu ver. Se esse negócio mexer, fica mais legal. É, deixa eu ver. Aqui agora já é certo. Pera aí, não. Cantiga de Paz. Okay. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera. Na força da oração, transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. Noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. E nós estamos hoje defendendo o tema a ansiedade e depressão nas diversas gerações. Estamos aqui com o psicólogo Alan Lima da Silva, respondendo às perguntas dos nossos queridos ouvintes e também sendo, respondendo às nossas entrevistas. Carlos, tem pergunta? Tem. A Fernanda Cassal, da Casa da Marcela, tem uma pergunta. Bom dia, amigos. A depressão poderia ser de outra reencarnação? Um abraço. Ótima pergunta, mas eu fico com dificuldade em responder, justamente pela condição de psicólogo, né? Como psicólogo, a gente diria que está tudo dentro dessa vida, né? Mas por que não estar em vidas passadas, né? Em situações de vidas passadas? Pode ser que sim, né? O que eu acredito muito é na situação de que Eu tenho uma depressão diagnosticada, precisamos deixar bem claro isso, né? Eu estava até conversando no intervalo com algumas pessoas que disseram que hoje elas aparecem com um diagnóstico do Google, né? De depressão e ansiedade. E aí não estão procurando, né, os meios. Google. É, não estão procurando os meios corretos para diagnóstico, né? E olha, gente, a depressão ela é um transtorno multifatorial que envolve uma série de situações onde a pessoa apresenta aquela tristeza profunda, que é a depressão maior, né? E desesperança com a vida. Então, assim, eu acredito muito que a gente precisa trabalhar o impacto disso hoje na nossa vida. Então, assim, se eu fui diagnosticado com uma situação de transtorno depressivo maior, eu preciso trabalhar o que fazer dali para frente com aquilo. Né? Olha, eu tenho uma situação de tristeza profunda. Quais são as formas de tratamento que eu vou estar buscando? Né? Agora, relacionado a outras situações de vidas anteriores, aí tem que ir para um cuidado diferente do tradicional da saúde mental. Né? Aí tem as instituições religiosas, espíritas, que podem estar explicando melhor isso. Aqui você está no livro do Geração Ansiosa, diz que depressão é a sensação de tristeza, vazio e desesperança, perda do interesse ou prazer na maioria das atividades. A pessoa fica assim mesmo? Se for uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno depressivo maior, é uma vida muito difícil. É uma pessoa que perde a esperança na vida, ela não quer sair da cama, não tem ânimo para fazer as coisas que está acostumada a fazer diariamente. Então, gente, a dificuldade é muito grande. Então, eu ouço muitas situações assim, precisa arrumar um trabalho, isso é falta de Deus, ou não é isso, gente. Falta de religião. Falta de religião, ou falta de... isso é frescura. Não tem a ver com isso. Simplesmente a pessoa não consegue se levantar para a vida. Ela não tem resiliência suficiente, ela teve experiências de traumas muito grandes, que só lá numa pesquisa de profundidade, desde a infância até a fase atual, para você identificar. Então, não é um diagnóstico fácil de se dar, né? Você tem que analisar ali uma série de nuances ali que essa pessoa apresenta dentro desse transtorno. Alan, mas essas coisas todas, ela pode vir de coisas da infância? Quer dizer, que vai, vamos dizer, represando, chega numa hora, estoura. Principalmente da infância. É? Principalmente na infância. É? Né? Então, assim, quando você faz uma análise, você faz um questionário de anamnese com o paciente, né, que é analisar a vida pregressa, né, da pessoa. Você vê que tem situações de abandono, de trauma, de bullying lá na infância. Sempre tem. Um sujeito adulto depressivo, ele não está depressivo ali do nada. Olha, eu estou aqui, não sei, só sinto tristeza. Quando você vai pesquisar a história de vida dessa pessoa, você percebe que foi uma história de vida muito difícil. Né, de muitos traumas, de muitas situações, de muita falta de algo. Né? E esse é o desafio maior de se encontrar uma hipótese diagnóstica para esse transtorno. Me diga uma coisa. Por exemplo, a pessoa tem uma namorada, daqui a pouco perde a namorada, ou a namorada trai o indivíduo, ele pode entrar em depressão? Pode, é um trauma. A gente considera, inclusive, fins de relacionamento, dependendo da intensidade de conexão que tinha, né, como um luto. Então, muitas pessoas, por exemplo, tiveram anos de relacionamento e, de repente, não se vê mais naquela situação de casamento e ela entra num estado de luto, como se tivesse ocorrido luto. Uma morte. Luto. Luto de morte, exatamente. Então, a pessoa entende que o meu amor morreu. Aquilo que eu tinha morreu. Então, assim, aí vem aquela máxima, naquela pergunta, quais são os pilares que te sustentam? Se de repente você direcionou energia para aquela situação, né, energia para aquele relacionamento único e exclusivamente, deixou a tua vida de lado, quando aquilo acaba, o que te sobra? Você pode desenvolver sim uma depressão em função de um fim de um relacionamento. É possível. Ainda falando um pouquinho desse passado, né? Do que pode trazer, porque tem horas que você tem pessoas que têm depressão, porque no centro espírita a gente é muito procurado nos atendimentos fraternos com pessoas que estão depressivas, né? Uma coisa eu descobri, que se ela tiver em depressão, não tem passe, não tem reza que dê jeito. Ela tem que tomar remédio mesmo. Isso aqui é uma coisa que não tem jeito de escapar. É, se tiver no começo, de repente você pode conversar, ela fazer um tratamento, ouvir as palestras, essas coisas. Uhum. Agora, depois que ela estiver tomando remédio, aí pode tomar passe, pode tomar tudo, que vai ajudar pra caramba. Outra coisa que eu tenho visto, né, que eu não sou psicólogo, nem nada dessa área de saúde, é que existe algumas coisas que ela descobre o motivo e outras coisas que não sabe qual o motivo de jeito nenhum. Essas que não sabem o motivo, que é a mais difícil da gente conversar. Né? Você imagine para nós da área de saúde, uhum, né, da área de psicologia. Então, é por isso que a gente precisa fazer uma investigação de profundidade, uhum, porque vai aparecer alguma coisa. Então, como eu falei, a depressão, a ansiedade, elas não são do nada. Uhum. Elas não surgem do nada. De repente, eu estou muito bem, feliz, e daqui a pouco estou depressivo. Não. Né? Uhum. O transtorno de humor, que a gente chama, onde entra esses quadros, né, da depressão principalmente, eles têm uma ligação muito grande com traumas passados. Né? E uhum, onde? Traumas passados dessa vida. E onde que a gente investiga isso? No processo do relato e na escuta atenta desse paciente. Uhum. Então, assim, gente, é muito difícil, não é fácil dar uma hipótese diagnóstica, falando hipótese diagnóstica, uhum, de um sujeito com depressão. Né? O que você observa ali, normalmente, é aquela situação que ele apresenta. Uhum. Mas o que está por trás disso tudo? É. Essa é a dificuldade. Como você falou da questão do tratamento, eu entendo e vejo que uma das melhores formas de tratamento é também multifatorial. Uhum. Então não dá para atribuir, por exemplo, o tratamento de depressão só no antidepressivo, não é, uhum, o suficiente. A medicação, ela entra muitas vezes para dar o estado de ânimo para o sujeito, para a vida. Uhum. Só que aí você dá o estado de ânimo, e agora, o que eu faço? Uhum. Né? Então precisa ter o quê? Propósito, uhum, precisa trabalhar essa questão do trauma infantil, né? O que é aquilo que te impacta tanto, que foi lá no passado, te impacta hoje, uhum, né? Trabalhar essas questões, então isso requer tempo, então não dá para um atendimento, por exemplo, de 15 ou 30 minutos, você dá um diagnóstico desse, uhum, não é possível. É, o Wanderlei Soares de Oliveira, que é lá de Belo Horizonte, né, muitos livros publicados, né, tem, inclusive da Irmãs Dufour, é ele que escreve, né, ele tem o SOS Depressão, lá em Belo Horizonte. E ele, uma vez, ouvindo uma palestra dele, ele disse que quando a pessoa está em depressão, o remédio serve exatamente igual aqueles caminhão que varre a rua inteirinha, sabe? Aquele, uhum, caminhão que vai varrendo a rua inteira. Uhum. Então, passa o caminhão na cabeça da pessoa, deixa a cabeça varrer. Daí você vai com as outras coisas também. Aí você entra com a, uhum, com a multi, como você fala. Aí você vai fazer oração, aí você vai fazer uma terapia, você vai fazer um monte de coisa para poder... O remédio ajuda a alterar o estado de humor. Exatamente. Pessoa, olha, né? Não dá para você pegar uma pessoa, por, uhum, exemplo, que está lá acamada, numa situação muito complexa, né? De não querer se levantar, ou não querer falar, ouvir ninguém. Né? Não dá para você trabalhar uma psicoterapia com a pessoa que está, uhum, nessa situação. Aí a gente precisa do auxílio da psiquiatria, uhum, né, da medicina, para vir ali dar um mínimo de estado de ânimo para aquela pessoa. Não adianta falar para uma pessoa que está acamada, numa situação depressiva, de que, olha, a senhora precisa se levantar, daí o senhor, né, se levantar e fazer uma atividade física, melhorar a nutrição, se socializar, se ela não consegue nem se levantar da cama. Né? Então, nós precisamos do auxílio da medicina para esses casos. O psiquiatra, ele entra sempre como aquele sujeito, né? O bombeiro, né? Uhum. Tá pegando fogo, então vamos apagar esse incêndio e depois dar continuidade a um novo modelo, uhum, de tratamento. É. Outra coisa interessante também, como a pergunta foi feita lá atrás, baseada também nos conhecimentos espirituais, tem muita gente, principalmente quem é espiritualista ou espírita, que está com depressão e ele já atribui logo que ele está com obsessão. Ele já atribui logo que já tem um monte de espírito perturbando ele, já tem fazendo já. Ele acha que a depressão foi provocada por alguém, foi provocada, uhum, por uma obsessão. Um espírito obsessor chegou nela e provocou depressão nela. E o que pela experiência que eu adquiri nesse tempo todo, é exatamente o contrário. Uhum. A pessoa, ela fica depressiva primeiro, e se a pessoa está depressiva, debilitada, imagine o assédio que quem quer ver o circo pegar fogo vai fazer com ela. Então, a nossa vida é cercada de testemunhas, como Paulo de Tarso fala. Nós vivemos cercado de testemunhas. Imagine aqueles espíritos que não gostam da gente. Se pegar você debilitado, aí ele vai atacar mesmo. Mas foi a depressão que chegou primeiro, não a obsessão que provocou isso. Então, se você está depressivo, você está debilitado. Você está sujeito a um monte de coisa acontecer ao seu redor. Se alguém quiser fazer, não depressão, se quiser fazer pressão em você para acabar com você, está na hora. A hora certa é essa. É de falar, ó, se mata, olha, vai fazer isso, porque a pessoa escuta vozes, às vezes, escuta essas coisas, não quer viver mais. Todas essas coisas. Aí sim, tem algum agente ali externo, espiritual, fazendo isso. Aí você pode ajudar nessa parte. Mas agora, na depressão, tem que ser saúde mesmo. Tem que ter as duas coisas. O máximo que a gente pode fazer no centro espírita é orientar dessa maneira, procurar sim um profissional de saúde e também dar alguns conselhos, tentar fazer que a pessoa faça o que ela não está com vontade de fazer. Não está com vontade de sair? Tente sair. Não está com vontade de comer? Tente comer. Não está com vontade de ir no cinema, em alguma coisa? Tente ir mesmo sem querer. Mas é difícil, o que a gente tem visto é muito difícil. Muito difícil. Né? Quer fazer outra pergunta aí, cara? Arlete Maria, a mãe girafa, aqui no Dalpino, tem uma pergunta para você. Como o corpo físico reage à depressão? O corpo dá sinais de que pode levar à falência dos órgãos? Quais as medidas para apoiar as pessoas? Olha, o corpo dá sinais de quase tudo que a gente pensa ou sente, né? Então, existem doenças, vamos pegar como exemplo a fibromialgia, né? Que é uma doença que se fala muito aí. Não tem causa. A ciência ainda não descobriu, né? O que que causa a fibromialgia? Né? As consequências, a gente sabe o que acontece depois, né? Então, a pessoa tem a sensação de queimação, dor profunda, e não tem gênese. E aí, como que se trata isso, né? Então, é muito complexo. A gente tem uma linha muito forte de estudo que fala muito sobre essas questões da doença mental e para o corpo físico, né? Que são as somatizações. Então, você somatiza muito um pensamento acelerado e vai desenvolvendo outras patologias, e o corpo vai respondendo. Né? Pessoas com situações extremas ali de mobilidade, né? Aquele pensamento que fica ali volutivo o tempo todo, vai indo para o corpo isso. Isso acontece muito. Legal. Deixa eu falar aqui, Carlinho, antes disso, que quem entrou também foi a Elza, né? A Elza que está aqui com a gente hoje, mas ela mandou uma mensagem. Bom dia a todos, Vivenciano, Rui, Jorge, Alain, Zorilda, Piero, Cris, Carlinhos, Tião, Varoto, o Silvio e mais as pessoas que estão aí na plateia. Bom esclarecimento a todos através do amigo Alain. A Maura Russo também dando um bom dia a todos. O João Ramalho, bom dia a todos também. E a Arlete tem mais uma pergunta aí, Carlinhos. Arlete? Tá. Ela pergunta, Alain, você citou sobre os jovens e quais as ideias práticas que você indica para os adultos? Como ter novos contatos fora das redes sociais? Excelente pergunta, vamos lá. É muito difícil você lidar com crianças. A nossa preocupação, principalmente do autor, aqui a preocupação maior com rede social, mundo virtual, internet, é com a primeira infância, né? Que é de 0 a 12 anos. Então, assim, como que você vai direcionar essa primeira infância numa situação pedagógica, educacional e social, se o mundo todo já está conectado? Então, esse é o desafio maior. Então, pais, né? Principalmente pais, é muito difícil criar filhos no mundo hiperconectado. Como que eu vou fazer para não deixar o meu filho ou minha filha ficar o tempo todo sendo influenciado por esse mundo, né? É de fato proporcionar para essa criança corporificação, que ela tenha contato com o natural, com a natureza, com outras crianças fora do ambiente virtual. Então, é um desafio muito grande, sim. Né? O que o autor sugere no livro, ele tem uma sugestão até um pouco radical, muitos pais não aceitam isso, né? Ele diz o seguinte, que redes sociais deveriam ter acesso para pessoas acima de 16 anos. E hoje ela é permitida, teoricamente, para 12 anos. Então, por exemplo, o Instagram, se você for lá na política de privacidade deles, você, menor de 12 anos, é proibido de ter uma rede social. Quantas crianças vocês conhecem com 7, 8 anos de idade já tem um Instagram? O que, que aconteceu ali? Os pais provavelmente mentiram a idade do filho, que é pior ainda, né? Ainda dá uma outra modelagem para a criança, dizendo que ela tem 12 para poder abrir a conta no Instagram. Então, assim, já dá um exemplo ruim para o filho, já começa ali. Né? Então, assim, é um desafio muito grande. O dizer não é muito difícil, mas é importante para a gente não elevar essas crianças a se tornarem intolerantes à frustração. Olhem o caso que aconteceu da moça dentro do avião na janela. Uhum. Todo mundo ficou sabendo. A mãe insistiu porque o filho queria ficar na janela. A mãe não soube dizer não para essa criança, né? E a moça fingiu, olha, eu não vou sair daqui, eu paguei pelo assento. Então, repercutiu isso no Brasil todo. Então, assim, será que não estamos criando crianças intolerantes à frustração quando a gente diz sim o tempo todo para tudo? Uhum. Naquela hora você estava falando até do namoro, essas coisas tudo, né? Agora há pouco atrás. Eu sou da geração, sei lá, aquela de 1960, esqueci o nome, qual que é. Você é o Baby Boomers. É, baby aí, boomer. A coisa que eu mais ouvi na minha vida foi não. Era não. Tudo era não. O sim era uma alegria quando tinha um sim pro lado da gente. Porque tudo era não. Aí o que que acontece? Aí eu faço até a brincadeira dos bailes que a gente ia, porque naquela época tinha baile, viu, pessoal? A gente saía e ia socializava, dançar. Socializava, né? É, exatamente. Ia dançar, final de semana, tudo. Mas aí as moças ficavam tudo lá paradas e a gente pedia e ia querer dançar com elas, né? Levava tábua. Aí, pra você ganhar um sim numa dança, você já tinha passado por umas 20 ou 30 pedindo pra dançar. 20 ou 30 não, né? É, exatamente. Então a gente estava acostumado com não, era já estava ganho. O não já estava ganho. Era sinal que você era ruim de dança, viu? Pode ser, né? Mas eu era feio também, tem isso. É feio, né? Também. É. Levava tábua. Coisas, exatamente. Né? Mais desafiador ainda, né? Era super resiliente, né? Tinha que continuar. Então, tinha que continuar indo, né? Ou então medo, né? Era muito galã, elas tinham medo. Não, isso aí é perigoso. E a gente ia de paletó e gravata, tinha que pedir licença para o pai da moça para poder dançar com a filha. Então, aí por que que eu chamei esse assunto outra vez? Por causa do suicídio. Então, o cara só vive trancado dentro de casa. Uhum. Arruma uma namorada, ele dedica a vida dele todinha àquilo ali. Uhum. O primeiro conhecimento que ele tem é aquilo. Na hora que a namorada termina, ele se mata. Ou ao contrário também. Então, a gente tem visto muito isso. Gente, nós temos isso. Casos até piores, viu? Uhum. Desculpa te cortar. Pode, não, nós tranquilo. Temos casos até piores, né? De meninos, vocês veem notícias aí, de menino que perdeu no jogo, saiu de casa, deu uma facada. Lá em São Paulo aconteceu isso, né? Na menina que ganhou o jogo dele. Uhum. Né? Então, assim, nós temos casos... É que não se fica o tempo todo noticiando isso, né? Mas casos, assim, extremos aí, né? De tentativa, autolesivos, então, tava super comum na época. É. Então, aí você vai investigar, vai perguntar, mas quais são as causas? De onde se originou? O que te levou a fazer esse ato? Você vai ver, são situações muitas vezes banais da vida, mas que tiveram um impacto muito grande naquele sujeito. É uma máxima que a gente diz o seguinte, dor a gente não se compara. Uhum. Então dizia assim, aquele jovem estava numa situação, mas isso é frescura. Não, aquilo estava doendo muito nele. Uhum. Essa é a questão do descontrole emocional, o que impacta no sujeito. É porque outro dia nós estávamos conversando com um militar, amigo do Jorge até, e falou, não sei o que aconteceu, meu filho brigou com a namorada, foi no fundo de casa, se enforcou numa mangueira que tinha lá, com 14 anos. Puxa vida, a gente não sabe explicar o porquê, né, que acontecem essas coisas. Olha, são vários fatores, mas o que a gente mais vê que faz falta, né? Interações familiares, socialização, o dizer não é importante para a criança desde pequeno, né? Não é que você vai dizer não para tudo. O que não dá é dizer sim para tudo, que é o que a gente observa muito. Os pais dizendo sim para tudo, com uma preocupação enorme e dar tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho agora. Né? E você não está ajudando, você está piorando a vida desse sujeito. Vocês querem ver uma coisa que está acontecendo muito, que eu tenho observado, principalmente em consultório? Diagnósticos cruzados. O que tem ocorrido muito, né? Crianças que ficam o tempo todo no celular estão desenvolvendo comportamentos autísticos. Não estou dizendo que eles têm autismo, mas comportamentos autísticos. Uma intolerância à frustração enorme, uma dificuldade de fixar o olhar em você, né? Movimentos até muitas vezes repetitivos. Então, assim, olha a influência que está tendo, por exemplo, o mundo virtual do jogo, né? Ou da rede social, meninas desenvolvendo situações de anorexia ou bulimia por comparação na rede social. Uhum. Ela não está mais aceitando o seu corpo, a sua forma. Ela, inclusive, as que têm mais acesso de poder aquisitivo melhor, estão procurando clínica junto com os pais, aí uhum. vem os pais novamente, né? Porque querem alterar o corpo, porque ela não foi aceita a quantidade de likes suficiente na rede social. Isso é um perigo, gente. Olha para onde nós estamos levando essa geração e nós, pais, né? A geração X aí, que é o maior uhum. culpado, os millennials, uhum. né? Que somos os pais dessa geração. Isso é perigoso. Porque, olha só, então a geração, nós somos geração X, exatamente. Aí quem veio para nossas mãos foi a geração Y, né? Aí o que que acontece? Eu lembro que quando meu filho nasceu em 1981, o mais velho, né? 1981. Eu lembro naquela época que a informação era o seguinte: não fique falando não para suas crianças, você pode prejudicar elas psicologicamente. Eu falei, vão ficar tudo louco aqui em casa. Vão ficar tudo louco, porque não vai ser o que vai escutar mais, né? E aí, eu estava certo, felizmente eu estava certo, porque quando você chega na geração Z, aí ficou faltando não, uhum. né? A geração Z ficou faltando não para a geração Y, né? Uhum. Porque aí o que que aconteceu? Bagunçou tudo. Se você disse então, tudo é permitido, analisa bem tudo, hoje, né? Essa geração Z, que está aí com 15, 16, uhum. até seus 21 anos de idade, qual que é a maior punição que você dá em casa por uma desobediência hoje? Tira o smartphone. Uhum. Aquilo é a morte para aquele adolescente. Você tirou dele a vida, o pilar que sustenta ele. Olha aqui, aí a pergunta que eu faço é: que pilares nós estamos dando para os nossos filhos de sustentação? Ou seja, o mundo daquele jovem é o mundo do smartphone. Né? Uhum. Aí você já não tem mais comunicação, aí vem os prejuízos, né? Dificuldade de socializar, crise de ansiedade, depressão. Aí a família não consegue, aí a família também tem sua contribuição nisso. Não consegue se reunir para fazer uma alimentação. O jovem está na mesa com o celular na mão. Ou seja, ele não está nem prestando atenção ao que ele está comendo. Né? Então, assim, gente, pessoas que não partem o pão, né, em família, isso está na nossa cultura milenar do ser humano, não tem vínculo. Que vínculo que eu estabeleço com uma criança, com o meu filho, se nem nas refeições a gente se encontra? Se eu levo a refeição no quarto, porque ele não pode sair do jogo que ele está jogando. Ou da menina que está fazendo uma filmagem na rede social. Isso eu estou falando de jovens, gente, de 10, 12, 15 anos de idade. Isso é muito sério. E a responsabilidade é nossa, é dessa geração X e millennials. Uhum. A gente precisa mudar essa realidade. A Célia Bila entrou aqui. Bom dia a toda a equipe que cada domingo nos traz assuntos tão importantes. José Carlos, sou muito ansioso e a música me traz muita tranquilidade e paz no coração. Aí ele já tem um gatilho para ajudar ele, é isso? Por exemplo, ele acha que a ansiedade dele é acalmada pela música? Excelente. Música, meditação, teatro, cultura, tudo que for corporificado é muito bom, gente. Então, assim, eu vi uma reportagem esses dias numa TV, eu não lembro qual canal, que estava mostrando crianças de 8 a 9, 10 anos de idade, foi no Rio de Janeiro que aconteceu isso, que elas foram levadas para uma excursão para ver uma orquestra sinfônica, né? Uma orquestra pequena, uhum. de jovens ali, né, tocando instrumentos. Você precisava ver a atenção que essas crianças estavam com aquela música. Elas nunca tinham ouvido falar de música clássica. E aí, na apresentação, era assim. A pessoa falava sobre aquele compositor, uhum. Mozart, por exemplo. Uhum. As crianças nunca tinham ouvido falar de Mozart. Né? E aí falava um pouco da história dele e todos ficavam assim, prestando o máximo de atenção. Nenhuma criança com celular. Uhum. Proibido. Né? E depois chamaram as crianças para ir ao palco para poder ter contato com os instrumentos. Isso é atitude corporificada. Isso é socializar, isso é trazer pedagogia para essa criança. Né? Então, assim, para acalmar ela, muitas escolas utilizam a música e a meditação para tirar essa ansiedade das crianças. Ansiedade todo mundo tem, gente. Uhum. É um processo natural, ele é muito ligado a um sentimento de medo, né? Uhum. Que é a antecipação de futuro. O que não dá é para eu ficar ansioso com tudo, ao mesmo tempo e com todos. Esse é um grande problema. É. Mas a música, sim. Uhum. Ajuda, música, meditação, atividade física, boa alimentação, ter amigos, socializar, sair de casa. Isso ajuda muito. É, o Manuel Gouveia entrou aqui também, deu um bom dia. Paula Cristina Leal Abreu, ela colocou aprender. É, não é bobagem ou frescura. Muito esclarecedor. Obrigado. É que você tinha respondido aquela hora o que é a depressão, né? Uhum. Exatamente, Paula. E eu acho que a pessoa que tem depressão, e a gente que observa isso, que, tipo assim, a gente fica compadecido quando a gente vê uma pessoa com depressão. Uhum. Né? É, mas você falar que é frescura dela deve ser pior ainda, né? Deve ser um absurdo. Você piora falar, o quadro do sujeito, não ajuda, não. Uhum. É. Mas o Antônio Alan, tem uma pergunta aqui, Rui. Antônio Baruto, tem. Não, eu só queria perguntar. A depressão acontece mais na classe alta, na classe média ou na classe de pobre? Porque eu não vejo pobre dizer que está com depressão. É porque, inclusive, a minha mãe fala, sabe que dessa depressão que está faltando é um tanque de roupa para lavar. Quer dizer, essa era a filosofia da minha mãe. Né? Era cultura daquela época. Né? Era cultura que as pessoas não tinham o conhecimento suficiente ainda. Mas pode falar, Alan, por favor. Olha, não existe nenhum estudo que faça correlação, mas eu posso trazer um pensamento que diz o seguinte, né? Que pessoas que têm propósito e ocupação têm menos tendência a processos depressivos e ansiosos. Agora, tudo tem uma questão de quantidade. Pessoas, por exemplo, que têm excesso de trabalho também podem levar à depressão. Excesso de propósito. Então, assim, onde que a psicologia se preocupa? Com os extremos. Tudo a falta de tudo e o excesso de tudo. Então, excesso de trabalho traz depressão. Falta de dinheiro para subsistência básica ou para construir algum plano ou propósito também traz depressão. Né? Agora, dizer que em determinadas camadas sociais tem diferença, pode ser até ser que tenha, né? Não existe nenhum estudo relacionado a isso. Mas o que eu posso dizer é que pessoas que não têm propósito, que pessoas que são, digamos assim, não têm ocupação, não têm relação social, não têm parceiros, né, para dividir a vida, ou principalmente um trabalho e algo que dê uma valorização social, tem mais tendência a entrar num processo depressivo, a se fecharem, né, se tornarem introspectivos, introvertidos, e vão para dentro dos seus quartos, e vão alimentando aquele pensamento evolutivo e vão se desregulando. Alan, eu não sei se eu estou errada. Eu acho que essa parte, vamos dizer, os mais pobres, acredito que eles escondem mais. Não é que não, né, a gente não ouve falar, mas acho que eles escondem mais. Eu acho que é uma correria, uma dedicação no que precisa. Puxa, eu preciso, eu tenho. E aí fica escondendo. Talvez escondendo. Dê nem tempo, né, dele falar sobre isso. Exatamente. Então, assim, ele tem uma vida tão atribulada ainda, muitas vezes. Pra fora, né? Então, uma vida tão atribulada que eu preciso trabalhar para comer. O que eu trabalho muitas vezes não dá. Aí eu quero me divertir e não consigo. Exatamente. Eu quero ter um relacionamento, mas eu sou pobre. Aí a outra pessoa não quer. Então, assim, é um somatório de coisas que podem levar o sujeito a um estado depressivo, desesperançoso da vida. Mas como a resiliência é muito mais forte, ele vai ter que continuar acordando cedo para ir trabalhar. Ele não tem outra opção, né? Não tem outra opção. Então não dá outra opção. Agora, as patricinhas têm depressão? Muito, acho que todos nós estamos suscetíveis, né? Quando você fala as patricinhas, são aquelas meninas que têm acesso a tudo o tempo todo e são constantemente ali saudosas com os pais. Tem dinheiro para tudo? Tem dinheiro para tudo. Então, assim, que esforço eu vou fazer para conquistar algo se eu tenho tudo? Não vou me esforçar, né? Eu não vou buscar conquistar. Então, se eu tenho tudo, meu pai me dá tudo, ou minha mãe, né? A gente vai para aquela situação do cérebro dopaminérgico, né? Então, a gente produz tanta dopamina interna que a gente precisa cada vez mais de novas aventuras, novas situações, novos propósitos. E aí fica num ciclo constante de busca. Quando eu entro nesse turbilhão de busca constante, ele tem um limite. Então, pode se tornar, inclusive, uma dependência. Não, dependência química, não é isso? Eu preciso de cada vez mais aquele produto para eu me tornar cada vez mais feliz. Então, isso que eu ia perguntar, se leva a dependência química? Leva. Onde a gente processa toda essa parte dopaminérgica, fica no que a gente chama do sistema límbico cerebral. Ali estão os nossos processos de dores, decepções, inclusive, né, nas questões da depressão. A gente, todos os antidepressivos hoje, pelo menos a maior parte deles, trabalham com recaptação de serotonina, dopamina e adrenalina. Num equilíbrio químico, uma busca eterna do equilíbrio químico. E eu estava vendo ontem a respeito do Rivotril. Diz que isso daí é um desastre, o Rivotril, né? Olha, como eu falei, né? A psiquiatria ela tem que entrar com a medicação numa situação de bombeiros. Agora, tem pessoas que, para manter um nível de humor elevado, elas vão buscando na medicação ou na drogadição cada vez mais situações de prazer. É, como eu falei agora há pouco, prazer e dor, a gente trabalha cerebralmente falando no mesmo lugar, gente, no sistema límbico. Então eles têm uma conexão muito forte. Muito perigoso isso. Então, a gente conclui que pai que dá tudo para essas patricinhas, ele compra o amor que eles não sabem dar, é isso? Bem por aí. Né? Tá. Antônio Avaruto tem uma pergunta. Observa-se que a depressão te fecha em clausura. Temos notícias de suicídio. A ansiedade te irrita. Pode ser a causa de homicídios? Sumir com o outro? Sumir? Com o outro. Então, a pessoa muito ansiosa, ela tem mais probabilidade de ter, tipo assim, matar alguém, né? Praticar homicídio. Olha, o que a gente observa muito é que a pessoa com excesso de ansiedade, ela muitas vezes faz mal para si própria, né? Ela se coloca muito em risco. Vou dar um exemplo, né? Pessoas muito ansiosas têm mais probabilidade de pegar um carro e dirigir em alta velocidade, ir para um bar e consumir mais bebida alcoólica, porque ela precisa de uma sedação para aquela dor. Pessoas com ansiedade e depressão, elas tentam, né, reaprender a lidar com a dor. Então, quando o depressivo fala assim, nossa, eu estou com uma dor imensa, eu não sei o que fazer com aquilo, quando ela vai para uma situação autolesiva, de tentativa de suicídio, ela quer acabar com a dor, não é com a vida. Né? E o ansioso também, como é que eu faço para tirar de dentro de mim essa ansiedade que está demais, que está acabando comigo? E muitas vezes se coloca em risco. Ou toma, se ceda bastante, né? Vai para medicamentos ou para drogadição, aí acaba se colocando mais em risco ainda. Porque aqui a definição que é a ansiedade é a reação emocional a uma antecipação futura. Quer dizer, a pessoa quer... Quem vive no futuro é ansioso, né? Já tava. Quem vive no futuro é ansioso. Quem vive muito no presente é um sujeito que vive muito, né? Exacerbadamente. É um sujeito estressado. O tempo todo. Você vê pessoas estressadas, elas estão o tempo todo buscando alguma coisa para resolver. Né? Ou tá com aquele monte de coisa para resolver, achando que não vai dar tempo de resolver. Então ele tá estressado. Quando ele não consegue e tem uma situação do dia seguinte para resolver, e ele fica ali numa situação emocional muito descontrolada, ele tá ansioso. É. O que acontece se você permanecer nesse estado emocional? É desenvolver o que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Aí você vai para uma outra situação clínica. Né? Então só vai piorando. Na depressão você pode, porque são diagnósticos que se encontram. Né? Então a depressão você pode desenvolver situações não só autolesivas ou de suicídio, de desesperança da vida. Ou muitas vezes se confunde com uma bipolaridade. Né? Em alguns casos, pessoas com muita depressão pode desenvolver ciclotimias, distimias. Você já conheceu aquela pessoa que ela vê negatividade em tudo? É uma pessoa distímica. É uma pessoa que não... Ah, vamos para a praia? Ah, não, vai estar chovendo lá, é melhor a gente não ir. Não, mas vamos, a previsão é sol. Não, mas pode ser que aconteça um acidente na rodovia. Então são pessoas distintas. Ela vê errado, negativamente, a vida. O tempo todo. Não acha que não tem direito de ser feliz, né? Não, exatamente. Ela se pune. É. O tempo todo. Ela se sente ali numa situação de punição. E aquilo faz sentido pra ela. É aquela pessoa que às vezes ela se diverte pra caramba. Passa um final de semana muito bonito. Às vezes não. Se divertindo. Às vezes no meio da família, tudo. Final de semana perfeito. Quando vai chegar no final do domingo, ela começa a pensar, meu Deus, será que na volta vai bater o carro? Será que eu não vou morrer? Porque foi tão feliz. Ela muitas vezes não aceita, né, essa felicidade. É. Né? Você quer ver? Tem um caso de relato de uma pessoa que passou 30 dias na Europa, se divertiu muito, viajou por vários países, deu tudo certo. No último dia, para embarcar, ela perdeu o passaporte. Aí pensa a confusão que aconteceu. Quando deu tudo certo, voltou para o Brasil e perguntaram para ela, e aí, como é que foi a viagem? Foi péssima. Perdi meu passaporte no último dia. Então é uma pessoa assim. Se concentra no negativo. Pessoas distímicas têm essa probabilidade de se concentrar no que dá errado. Legal. Agora, o Alan, E aquela pessoa que fica muito preocupado com o que, que as pessoas podem pensar dele? Muito boa pergunta, isso é muito comum também. Mas onde a gente se preocupa mais uma vez, né, com o jovem, com a criança? Então, a criança e o jovem, principalmente adolescente, que precisa do like na rede social. O que quer dizer esse like na rede social? O sujeito que me curtiu, ele gosta de mim. O sujeito que não me curtiu tem alguma coisa de errada comigo. Então, assim, olha como a gente se pune, a gente se julga, a gente se culpa pela visão do outro o tempo todo. E o teto de vidro é muito grande. Quanto mais você se torna, né, sujeito que está ali presente na rede social, é só você observar os influencers, né, que tem lá 1,5 milhão de seguidores, quanto mais haters ali, odiosos aparecendo, combatendo esse sujeito, mais ele sofre. Quantos influencers famosos aí vocês não veem, né, em situações de depressão ou de ansiedade fazendo tratamento terapêutico? Muitos. Como é que era antigamente? Vamos voltar para a geração da televisão. Tinha lá o famoso, ele era atacado? Raramente. Por quê? Porque a população em geral não tinha voz para atacá-lo. Como é que é na rede social hoje? Todo mundo está tendo o direito de dar alguma opinião sobre tudo, principalmente que eu não entendo o assunto. Né? É como o Silvio Santos disse que o maior erro que ele cometeu na vida dele foi dizer que não era casado, que não tem esposa nem nada, e isso foi o maior erro que aconteceu, porque ele queria mostrar ser solteiro, que era... O tchan da situação. Era a autoimagem que ele estava construindo, né? E queria vivenciar e propagar aquilo pelo máximo de tempo possível. É. A gente tem essa questão na rede social. Alguém aqui viu alguma pessoa publicando uma foto, uma imagem, uma situação, ó, tô depressivo, ou tô doente, ou tô... É raro. O que, que as pessoas querem produzir no meio social? Felicidade, boa comida, restaurantes caros, carros maravilhosos, viagens espetaculares. É só isso. É. Alan, não estou dizendo, tá, que a gente não deve ter rede social, não é isso. É que eu acho que uma criança tão cedo não deveria lidar com essas questões de rede social, de mundo. Né? Nesse formato, isso traz um prejuízo cognitivo, emocional muito grande para elas. É, você está falando também do like, né? Do like, é interessante. Que parece também que a gente só está preparado para o like, né? Legal, né? Porque o dislike o pessoal não gosta muito, não. Teve um exemplo com a gente aqui no programa, algum tempo atrás, a gente não estava nem aqui ainda. O Rodrigo gravou uma palestra, que a gente gravava muitas palestras, as pessoas, assim, quando a gente trazia tal, gravou uma palestra e publicou a palestra. Mas o tanto de, assim, like, todo mundo falando bem, que maravilha, que coisa legal, tudo. Daqui a pouco umas duas pessoas entraram e falaram, isso não vale nada, isso não presta, quero acabar com esse negócio aí, isso aí não vale nada. A pessoa ligou para o Rodrigo e falou, não deixa ninguém mais comentar, por favor, por causa de dois likes. De dois dislikes. Dois comentários, né? Maldoso, contra. Né? Não, então... Mas, poxa vida, você acha que tudo que você faz é bom? Tudo que você faz não vai desagradar alguém? Não, é pior, né? Acho que vai agradar. É isso mesmo, vai agradar todo mundo? Não vai, gente. Nós não vamos... Aliás, a questão é em que posição que eu me coloco no mundo e o que, que eu espero desse mundo? É o teto de vidro. Então, assim, você tem que estar preparado. Se você quer se expor, a levar pedrada. O mundo virtual é isso. E não tem lei. Qualquer um pode entrar lá e comentar. O máximo que você pode fazer, vou bloquear isso daqui, bloquear aquilo lá. E continuo a minha vida, né, de fake ali. Se tiver falando uma coisa fora do contexto, xingando, agredindo e tal, tudo bem, você até bloqueia, né? Agora, se a pessoa está criticando porque não gostou, você tem que respeitar. Sem dúvida, é a opinião dela. É, né? Exatamente. Mas agora a minha pergunta é, nós somos adultos, sabemos lidar com essas questões. E a criança de 5 anos, que o outro coleguinha de 7 vai lá e comenta, você tá gordinha, você tá horrorosa, nossa, essa roupa tua é cafona. Como é que você acha que funciona isso na cabeça de uma criança, esse tipo de bullying virtual? E nós pais estamos colocando essas crianças nessa situação. Um cérebro em plena formação, ela tá recebendo... Você imagina um pai, uma mãe, um tio, uma tia, chegar para uma criança e falar, você tá gordinha, já não faz mal para a criança? Você imagina 300 pessoas no mundo virtual dizendo que a criança está inapropriada. Verdade. Não é bom. A Ieda Bastos colocou aqui, Eu observo muito isso quando vou ao shopping na cidade. Os bebês no carrinho com o celular nas mãos. Lamentável isso, péssimo. Eu entendo que, assim, é uma televisão portátil, né? Então, assim, vamos voltar de novo na geração, né? A minha geração, por exemplo. Eu lembro, né, da minha mãe, meu pai, minha mãe, como testemunha aqui, diziam o seguinte, né? Ah, chegou da escola... não deixa eu mentir, daqui do meu lado, né? Chegava da escola, né? Aí aquela correria de escola tal, e arrumar, guarda a mochila no quarto, arruma teu quarto, aquela coisa toda, vão almoçar tal, não tinha rede social, não tinha nada. Terminava de almoçar, o que, que eu queria fazer? Ir pra televisão. Aí a mãe falava assim, olha, só duas horinhas aí, assiste. E ela vê o que eu tava assistindo, era um desenho animado, alguma coisa assim e tal. E depois, ó, deu agora, vamos ver a tarefa para fazer da escola pro dia seguinte, dormir cedo, né? Para no outro dia ir pra escola. Como é que tá hoje? Uhum. Essa geração Z. Ela tá indo com a televisão no bolso, com acesso ao mundo inteiro, né? Inclusive a pornografia, né? Demais. Tá ali acesso ao mundo inteiro, à vida do outro, a predadores sexuais, as meninas, né? Estão ali, um cara do nada vê a foto dela sensual e curte. Ela acha que ali já tem uma relação de amizade. E aí você vai ver um sujeito pedófilo. Uhum. Né? Os pais não estão olhando, não estão verificando, não estão vendo o que os filhos estão fazendo trancado nos quartos, com seus telefones celulares. Isso é muito sério. Então, assim, onde é que está a nossa responsabilidade no cuidado dos nossos filhos? Uhum. Não é cuidado assim, não, a minha filha fez 12 anos, eu vou dar um celular de presente para ela. Meu, você precisa entender que você está dando um mundo de presente para ela. É um mundo, o aparelhinho ali não é nada. Mas o mundo que você está dando para ela, o acesso a esse mundo é que é perigoso. Então é triste, sim, ver crianças, bebês, porque dá trabalho, né? Cuidar o bebê, ele precisa de interação visual com a mãe. Ele precisa da fala, né? Olha, voltando de novo à questão de diagnósticos cruzados. Eu vejo muitos pais com crianças de 3, 4 anos dizendo que o filho é autista. Pesquisou no Google, viu características semelhantes e dá o diagnóstico, né? Aí você vai investigar, a criança fica o dia inteiro no celular. Ela não faz contato visual com a mãe. A mãe não conversa com o bebê. Como é que vai adquirir práticas, habilidades motoras no falar? Não vai. Porque ela está olhando para uma tela o tempo todo, né? Tá trabalhando sua atenção fragmentada, está o tempo todo olhando para muita coisa colorida, dispersa. Olha o prejuízo. Aí a criança começa a crescer naquele meio, aí acho que eu tenho alguma coisa errada, meu filho, ele não fala. Meu filho não me olha, só quer olhar para a telinha, só quer olhar para a TV, para aquilo que chama a atenção dele. Aí vai no médico, vai... autista. Será que é isso mesmo? É. Será que não estamos dando um excesso de diagnóstico de autismo e TDAH, que está se falando muito? Está na modinha? Uhum. É porque hoje estão dizendo que cada 36 crianças que nascem, uma é autista. E olha, nós não estamos sabendo lidar com TEA, né, que é transtorno espectro. Do espectro autista. Não estamos conseguindo, não estamos sabendo trabalhar. Isso daí está se tornando uma doença. Então, aí a minha pergunta é, os dados podem até estar corretos, né, 36 para 1. A minha pergunta é, esses dados foram baseados em diagnósticos. E se o diagnóstico estiver errado? Uhum, exatamente. A estatística toda foi pro saco. Eu gostei dessa colocação sua, lá, sinceramente. Eu penso que... parece que era ontem mesmo que a gente estava conversando sobre isso. Por que tem tanto autista agora? Né? E eu respondi assim, sem querer. Eu falei, porque estão sendo diagnosticados. Com interesse capital, né? A indústria também tem interesse nisso, né? Porque a gente vende mais Ritalina, né? Porque antes eu já não percebia isso, né? Uhum. Agora, falar, mas tinha menos autista antes? Acho que não. O pessoal era do mesmo jeito que hoje. Simplesmente a gente xingava o cara, falava que ele era meio maluco, falava não sei o quê, que ele tinha, que ele tinha ticket, né? Que ele tinha essas coisas, que ele tinha para lá e para cá. E passou o tempo. Olha, entendeu? Se vocês forem ver, desde o primeiro código de transtorno mental, DSM-1 americano e o CID, até hoje... cresceu, assim, eram 100 e poucos transtornos catalogados. Não lembro exatamente o número. Hoje tem 400. Uhum. Então, assim, será que ali num tempo ali de 50 anos surgiu tanto transtorno assim? Ou a gente foi diversificando, aumentando, ampliando com o interesse mercadológico de vender mais medicamento? Eu tenho um amigo mesmo, que trabalhou comigo muito tempo. E eu aprendi a compreender ele, mas também não sabia o que ele tinha, né? Ninguém compreendia. O cara era inteligentíssimo. Mas era assim, eu ia trabalhar, ele estava perto do trabalho, eu trabalhava no CTA, ele estava na portaria, que ele tinha vindo de outro lugar, estava na portaria para pegar uma carona com alguém, né? Eu parava o carro do lado dele, ele ficava parado. Parava o carro do lado, ele ficava parado. Aí eu abri o vidro e falei, entra! Aí ele entrava, entendeu? Aí depois, para levar embora, se levasse embora e não parasse o carro onde ele queria, você levava ele embora para qualquer lugar. Uma vez ele parou na porta de casa, falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, você não parou para me descer. Eu falei, tá bom, vou voltar lá, vou levar você de volta lá no mesmo lugar outra vez. Porque eu já entendia ele, mas você vê. Hoje eu acho que ele era autista, mas nunca foi diagnosticado. Sei lá, o jeito dele, paradão, assim e tal, ficava só concentrado num... E assim, eu vi muita gente não compreender isso. Falou, não, aquele cara parece meio maluco. A gente dá carona para ele, ele não quer entrar no carro. Fui embora, larguei ele para trás. Falei, mas ele é assim mesmo, vocês têm que compreender. É do né? funcionamento dele, é diferente, né? Um funcionamento diferente. Agora, dá para dizer que toda pessoa que tem qualquer situação ali que não funciona legal... Ele é autista? Exatamente, porque a vida dele foi do jeito dele. Ou uma foi pessoa que tem muitas situações de distração por questões de estresse ali, ou está com dificuldade de se concentrar em algo, muitas vezes ele nem gosta de fazer, ele já está com um transtorno de hiperatividade, de atenção, déficit atencional. Olha, achei legal você falar isso aí, para poder a gente ser menos... preconceituoso e discriminativo. É, menos julgador, né? A gente precisa cuidar com isso, né? Então, cada um funciona de uma forma. O que o autor critica muito nesse livro é que talvez o uso excessivo da tecnologia esteja nos levando as nossas crianças a desenvolverem comportamentos e descontrole emocional pelo uso excessivo. Simplesmente isso. Né? Então talvez, e a gente está proporcionando isso, a gente tá cada vez mais direcionando o mundo para a tecnologia e menos interação social, isso é perigoso, principalmente para a criança, na primeira infância. Alan, eu queria tratar aqui desse assunto, que nós já estamos chegando perto, porque eu achei muito interessante aqui a proposta dele também, do autor, né? O que fazer para diminuir o impacto das redes sociais em nossas crianças e adolescentes? Aí ele faz as propostas aqui, né? Eu achei as propostas interessantes. Eu vou ler as propostas, aí você comenta. Por exemplo, claro, no campo governamental, o que o governo poderia fazer? Estabelecer o verdadeiro dever do celular. Evitar a maioridade na internet para 16 anos. Elevar a maioridade na internet para 16 anos. Facilitar a verificação da idade. Incentivar ou criar leis para a escola sem celular. Esse é o que o governo poderia fazer, que ele propõe. Olha, né? Só falar desse último item, por exemplo, já foi aprovado pela Câmara Legislativa de São Paulo, a proibição do celular. Então foi votado e já aprovado. Então no estado de São Paulo já está proibido para 2025 o uso do celular na escola, não pode nem levar. Então já é uma medida governamental. Teve muita crítica, teve muita gente que falou assim que mas isso vai inibir a liberdade do outro. Não, mas espera aí, nós estamos tendo um déficit educacional enorme. O nosso índice aí, o nosso PISA, né, está péssimo a cada ano, né, que é o que mede o nível de educação mundial. E a gente está entendendo, todos os países da Europa já entenderam que o uso excessivo de celular e levar ele para a escola está dando um prejuízo num déficit de atenção da criançada, do adolescente também. Né? Nível de atenção fragmentado, ele não consegue prestar atenção no professor. Depois tem dificuldade para estudar. Por quê? Porque não foi com o pensamento para a escola. Ele foi com o pensamento no celular. Vocês conseguem imaginar um exemplo, por exemplo, TikTok, Instagram, em média enviam 192 notificações por dia para você. Você tem ideia o que é isso? Assistam um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Esse documentário mostra os principais diretores dessas companhias que já saíram, né, dando seus depoimentos que a engenharia do negócio é feita para manter você conectado o tempo todo. Tá? Então, assim, proibir nas escolas é sim uma ação governamental importante. Esse é o primeiro ponto, né? O outro ponto que eu acho interessante dizer é que para você abrir uma conta bancária hoje, que é uma coisa tão séria quanto abrir uma rede social, né, você precisa fazer o quê? Reconhecimento facial. Exatamente. Por que não implementar isso na rede social? Já que tem pais, infelizmente, que estão mentindo a idade dos seus filhos para abrir uma conta no Instagram ou no TikTok. Coloca lá, 12 anos, reconhecimento facial da criança. Se o sistema não entender que aquilo é importante, não vai abrir a conta. Uhum. Mas por que, que a gente não dá importância para isso? Ah, não, mas aí os coleguinhas dele têm e o meu filho não tem. Como é que ele vai ser nesse mundo? Uhum. Olha, mais uma vez eu dizendo sim para todos. Uhum. Então a gente precisa ter uma intervenção a nível governamental, social, familiar, no sentido de diminuir essa quantidade de exposição dos nossos filhos a esse tipo de interação social. Alan, no campo escolar, né? Uhum. A primeira já está ligada na última, né, que você falou, né? Uhum. Que seria escola sem smartphone, aulas com diversidade de experiência, música, teatro, dança, esportes, incentivar o brincar livre, recreio e parquinhos melhores. Eu lembro que na minha época a gente era obrigado a fazer educação física pelo menos umas 3 vezes por semana aí na escola. Cada ano que passa está diminuindo o tempo de educação física, se vocês repararem. Uhum. Sabe que nós estamos preocupados? Esse é o nosso sistema, né? O nosso sistema não é muito legal nesse sentido, no sentido educacional, né? Por diretriz do próprio MEC, tá? Então a gente está focando cada vez mais um sistema de passar para o vestibular e menos para educar o sujeito para o mundo. Né? Um outro erro muito grave: eu coloco matérias densas o tempo todo e não promovo ações culturais. Então eu tenho muito pouco aula de dança, de música, teatro, né? Leitura. Eu estou observando, eu atendo muita criança e adolescente no consultório, e eu vejo muitas trazerem assim para mim: ah, a gente já está se preparando para o vestibular, está no primeiro ano do ensino médio. A gente já está tendo preparo para o vestibular. Ou seja, é o próprio sistema nosso que convenciona ser desse formato, né? E aí eles já não estão mais lendo a obra inteira. Então, por exemplo, pega lá o clássico Machado de Assis, não está mais se pedindo para ler a obra. Nós vamos ler um trecho da obra que pode ser que caia no vestibular. Então, assim, como é que eu vou entender uma obra, uma história, se eu leio ela pela metade? Não vai entender. Então, cada vez mais nos preparando para isso. Então, a escola é um meio muito especial de lidar com essas questões. Mas o corpo pedagógico precisa mudar a sua forma de entendimento educacional nesse sentido. É culpa do professor? Não. É política de Estado que não tem. A nossa política de Estado para a educação é muito ruim, se a gente for parar para pensar. Por quê? Porque o próprio sistema de eu entrar na faculdade, na universidade, é péssimo. E é o tempo todo ali pedindo para eu estudar para aquela prova. Então, o desafio maior para o adolescente no primeiro, segundo, terceiro ano é fazer o tal do Enem. Uhum. Aí ele fica ansioso, fica estressado também. Agora vamos falar aqui o que os pais podem fazer, qual a proposta? Até 18 meses, zero tela. De 18 meses a 2 anos, limitar tempo de tela a programas educacionais. De 2 anos a 5 anos, limitar o tempo de tela a 1 hora a dia, finais de semana, 3 horas a dia. Acima de 6 anos, incentivar hábitos saudáveis e limitar atividades que incluam telas. Desligar todas as telas nas refeições. Utilizar controles parentais. Desligar telas e tirá-los do quarto 1 hora antes de dormir. Olha, eu tenho ouvido muitas reclamações de pais. Ah, meu filho não está conseguindo ir para a escola de manhã, ele está passando mal, ou não consegue prestar atenção na aula. Aí a gente vai investigar, a mãe ou o pai permite que ele leve o celular para o quarto. O que acontece? Passa a noite inteira na rede social. É claro que ele não vai conseguir ir para a escola às 7 horas da manhã. Então, assim, fora isso, né, a questão do controle parental, que aí o pai também, não, ou a mãe não tem controle nenhum parental, ele acessa tudo o tempo todo. Uhum. Tudo, desde pornografia, pedofilia, do que você imaginar. Se não tem controle parental ali no próprio sistema, ele vai acessar tudo. Então, o que eu vejo muito? Pais com dificuldade em dizer não, em impor regras, rotina, disciplina. Isso não está tendo. E com o smartphone precisa ter. É necessário, é fundamental. Então, assim, crianças que procuram a psiquiatria, os pais ou a psicologia, para dizer, meu filho não tem disposição para amanhã, para de manhã, para ir para a escola, ou meu filho, ele vai dormir tarde. É uma questão de trabalhar uma rotina de casa. Se você não tiver isso em casa, você vai ter dificuldade com o teu filho, sim. Isso dá trabalho, ele esperneia, ele tenta te comover de alguma forma. Deixa eu assistir só um pouquinho, qual adulto aqui não tem experiência com videozinhos no Reels do Instagram? Vocês já repararam que aquilo é infinito? Que aqueles vídeos não acabam nunca? É. Vai jogando a tela para cima e o Instagram ele é programado para isso, uhum. para cada vez mais. Tem 1 milhão, você não vai conseguir ver todos os vídeos no Instagram. Mas eles têm bilhões de vídeos lá logados. Então, assim, é para manter você o máximo de tempo conectado. Para um adulto já é difícil, né? Eu mesmo, tem vezes que eu tô ali vendo um videozinho engraçado, alguma coisa, e passo para o outro. Quando eu me dou conta, passou uma hora e meia. É. Imagina uma criança com acesso a isso. Ela fica ali 5 horas se você deixar naquilo. Vai para a hora que dormir na frente do telefone. Você acha que isso é saudável para os nossos filhos? É, Arlete, falar nisso, criançada, vamos fazer um intervalo aí? É, vamos fazer um intervalo, depois a gente já volta com o momento de Gavalho. Tem mais perguntas aí, mas não sei se vai dar tempo de fazer, não. Está se tornando frequente a discussão em torno do problema da depressão na infância. É assustador o número de crianças que entram nesse estado preocupante. Mas, embora se tente descobrir as causas geradoras desse mal e se levantem várias questões sobre o assunto, o problema continua. Para um observador atento, talvez não seja difícil detectar as possíveis raízes do problema. É que, envolvidos na agitação da sociedade atual, os pais e demais familiares têm esquecido de dar a devida atenção aos pequeninos. De forma geral, eles são relegados a segundo plano na ordem das prioridades. Em primeiro lugar, vem a ocupação dos pais com os recursos financeiros que garantam o sustento da família. E essa preocupação absorve a tal ponto os pais, que muitas vezes as crianças são atropeladas ao invés de conduzidas com amor e carinho. É comum observar os pequenos no banco traseiro do automóvel ou na janela do ônibus escolar, de rostinho melancólico, olhando para o nada, como se estivessem absorvidos por profundos questionamentos. Se pudéssemos ouvir seus pensamentos, talvez escutássemos suas angústias íntimas. Por que tenho que sair do meu lar aconchegante para ficar perto de pessoas que nem conheço? Por que preciso deixar meus brinquedos e ir brincar com outras crianças que sempre querem tomar os brinquedos que eu mais gosto na escolinha? Será que a tia não vai brigar comigo? Será que algum menino maior do que eu não vai me bater? Será que vai entrar um assaltante na escola e vai me roubar? E que tal se quando eu voltar para casa toda a minha família tenha sumido, ido embora? Ou então, será que minha mãe vai lembrar de me buscar no final da aula? Para o adulto que vive uma realidade diferente da criança, tudo isso parece não ter importância. Mas para ela, é motivo de inquietação e angústia. Hoje em dia, movidos pelo desejo sincero de prevenir as crianças contra os males das drogas e da violência, talvez tenhamos jogado uma carga demasiado grande de pavores sobre essas almas ainda frágeis. No lar, muitas delas convivem diariamente com a brutalidade e a violência dos jogos eletrônicos, sem maturidade para separar a ficção da realidade. E um dia, elas saem do lar e partem para um mundo diferente do seu, cheias de medos e inseguranças. Além disso, carregam nas profundezas da alma traumas e conflitos de outras existências, pois não devemos esquecer que nossas crianças são espíritos reencarnados. Considerando isso tudo, se realmente desejamos ajudar nossos filhos, busquemos entendê-los melhor. Procuremos penetrar no seu mundo e oferecer-lhe o amparo e a proteção de que tanto necessitam. Socorramos nossos pequenos que rogam muitas vezes através da rebeldia nossa atenção e carinho, para que possam caminhar com segurança nesse mundo turbulento e assustador para muitas delas. Não espere que seu filho mostre sintomas de depressão. Observe-o e ampare-o sempre. Reveja suas atitudes e verifique se você não está sobrecarregando seu filho com tarefas demais, vergando suas estruturas psicológicas ainda frágeis. Muitas vezes, com a intenção de preparar os filhos para o mundo competitivo de hoje, esquecemos de considerar aspectos importantes do seu psiquismo, principalmente as suas tendências e aptidões. é importante que nos questionemos sobre o que é mais importante: instruir muito bem o homem ou formar o homem de bem? Pense nisso. Esse é o momento Giga Vale. Alan, o que você poderia falar da depressão na infância? Olha, já se resumiu tudo, né, sobre a depressão na infância, o que a gente acabou de ouvir. Fantástico, né? Hoje, o que a gente observa mais em crianças com sintomas depressivos, não vou nem falar com diagnóstico de depressão, são crianças com situações de abandono, né? Crianças com situações de excessos ou faltas o tempo todo, pais preocupados o tempo todo em trazer cada vez mais dinheiro e bens materiais para dentro de casa, pouquíssimo tempo de qualidade com esses filhos, né? E quando esses filhos reclamam de algo, dá o smartphone para ele. Então, assim, olha o círculo que a gente está formando, né? Então, quando, ao invés, antigamente, né, na época minha, de vocês, que o pai levava para jogar um futebol, a mãe levava num parquinho, saíamos para passear, era um evento, né, entrávamos muitas vezes no carro, até mesmo num ônibus, né, quando a gente não tinha carro, e aquilo era um evento, não tinha nada nos distraindo de forma contínua. Então, o que eu vejo muito hoje em crianças com sintomas depressivos é a falta. E os traumas também, né, que acabam influenciando bastante. Tá? Então, depressão infantil é uma coisa real, carece de muito cuidado no diagnóstico, né, e basicamente são crianças com excesso ou de preocupações ou com falta de atenção dos pais. Vamos encerrando um momento, Giga Vale, Cris? Sim. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 10 horas e 19 minutos. Deixa ela colocar a música ali do aniversariante. Ah, tá. Por isso. Desculpa. Peraí. Ai, senhor. Quer mostrar seu livro? Fica tranquila. Ah, tá. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Vamos falar dos aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso, porque a semana passada não foi falado. Então, no dia 1º, a nossa querida amiga Elvira Lopes fez aniversário. No dia 3, a Julie Claire Guerra. No dia 4, a Kilce Cardoso. E no dia 5, a Serenita Sussigan. E agora? Nessa semana não tem? É? Na próxima semana não tem? Na próxima semana não tem. Ah, não tem. Hoje é 8. Tem a Rosiane Alves Barros. Tem o Sérgio Yoshitaki no dia 9. No dia 11 tem o Kleber Fiuza Lima. No dia 11 tem a Suzane Pazin. No dia 11 também tem a Roseli da Silva. No dia 13 a Derval. E no dia 14, a Janaína Pereira. E no dia 15, que será domingo, é a nossa amiga Elza Saito, que está aí nós acompanhando isso, hoje. O dela está aqui comigo. Né? Dia 11, quem faz aniversário também é o Pedro Mariano, nosso amigo Pedro Mariano, lá da Bandeirantes, né? Que muitos anos ficou com a gente lá na Rádio Bandeirantes, sendo sonoplasta, ensinando muito pra gente, né? O Pedro não parecia um sonoplasta, ele parecia um diretor da rádio, de tanta dica que ele dava pra gente quando a gente ficou na Bandeirantes, que a gente era iniciante, né, Rui? Então, e quantos galhos ele quebrou. Nossa, pra gente. Senhora, né? É verdade. O Pedrão é um cara fora de série. Dia 11, quem faz aniversário também é a Nara Petit, esposa do Fernando Petit, dia 11. Dia 11 também é o Jorge, que é neto da Ieda Bastos. Dia 15 também, sabe quem faria aniversário? Dona Anitta Amaral. Dona Anitta. Mandar um abraço para ela lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual. Né? Estaria com 90 aí? Uhum. 97? Ah, não sei, mas é bem aí já. Quem faz aniversário dia 15 de dezembro também é minha mãe, que completa 100 anos. Ó, que legal. Dia 15 também a Elza, nós, o Rui já falou, é aqui, então parou aqui. Um abração para dona Anitta, espero que ela não esteja esperando a gente tão rápido lá também. Do jeito que ela é, quando chegar lá, ela vai falar, demoraram demais. Não, xingar a gente ainda. Não, é dona Anitta, primeiro, quando ela ligava para a gente, primeiro era bronca. Xingava, pra mim, pro Jorge, 10 né? minutos xingando, depois ela falava, eu te amo, aí começava a falar. Um grande abraço, dona Anitta, lá no plano espiritual, né? Isso. É, Alan, essa música aí que tocou, quase que nós não escutamos, né, Cris? A Cris, ela tá com fone de ouvido, ela escuta fácil, fácil. Agora a gente aqui fica com dificuldade para escutar. Mas essa música que quase nós escutamos é para a hora do convidado dar a dica do dia. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser a dica que você achar legal. Ah, legal. Bom, a primeira dica que eu dou é meu livro. Claro. Meu livro, Ansiedade e Depressão, ele tem na Amazon. É só buscar lá que eu vou encontrar, né? O livro do Jonathan Haidt, né, que é um livro muito bom, que fala sobre essa geração ansiosa que está aí, explica, né, os motivos dessa geração estar com esse comportamento. E de filme, eu daria dica de um documentário, acho que eu já até mencionei, que é O Dilema das Redes, tem na Netflix. É um documentário muito bom, que fala como que as redes constroem, né, todas elas, né, Google, Instagram, Facebook, o pessoal da Meta, constrói essa situação de manter a gente ali conectado 24 horas do dia. Legal. Agora, vamos fazer as perguntas para encerrar aqui, né, Carlinhos? Também para não ficar sem, porque Vamos lá. Arlete, mãe girafa aqui no Dalpino, pergunta, Alan, como psicanalista eu vejo o objeto de desejo para buscar a cura. Como psicóloga, como você apoia as pessoas que cuidam de um depressivo sem usar da coerção e da intimidação? Muito boa pergunta. Trabalhar com um paciente depressivo é muito complexo, tá? Então exige assim um olhar muito atento a todas as falas, né? A todos os comportamentos e principalmente a história de vida. Então, na psicanálise, ela bem sabe disso, a gente trabalha muito a história de vida passada, né? As questões das pulsões, as compulsões, os traumas. Eu gosto muito da psicanálise nesse sentido. Ela tem uma profundidade no tratamento bem, bem interessante, né? Eu diria assim que um dos pacientes mais difíceis de lidar é o depressivo, que tem horas que você acha que está indo para um caminho e na semana seguinte ele vem com uma baixa depressiva e você acha que perdeu tudo aquilo que você já trabalhou com ele, né? É uma construção muito difícil, não é fácil não. Mas a gente atua principalmente no acolhimento, na escuta atenta. Eu acho que a escuta é tudo. Então, é no silêncio, é nas palavras, é no comportamento, é nas conexões que a pessoa faz, que a gente vai identificando ali situações que levaram a pessoa àquele estado. Mas é muito complexo, sim. Legal. O João Ramalho pede para você explicar. Por favor, pergunta sobre o atropelo que está acontecendo entre a infância, a adolescência e a vida adulta. Um atropelo em que sentido? Misturando muitas coisas. Eu acho que é exatamente o que você já falou. O mesmo acesso que a gente tem na rede social, Desculpa, agora eu entendi a pergunta. Então, assim, vamos ver se eu entendi de fato, né? Que ele quis dizer que tanto a criança, o adolescente e o adulto estão tendo acesso às mesmas coisas o tempo todo de forma online, né? Acaba ficando atropelado. Sim, tudo, né? Sem dúvida. Assim, a gente atropela as fases de desenvolvimento infantil, né? Que são importantes. Então, assim, o que a gente gostaria de ter na visão da psicologia? Por que a gente se preocupa tanto com a primeira infância, né? A primeira infância é o que vai determinar a personalidade da vida adulta. Não vou conseguir mudar mais de ser o que eu sou? Não, vai. Mas a primeira infância, ela vai te dar o caminho, vai te dar a diretriz. Então, assim, se eu tenho uma primeira infância muito positiva, no sentido de boas experiências, bons acessos, pais atenciosos, comunidade que me acolhe, sentido espiritual para a vida, você vai ter uma tendência a ter uma saúde mental positiva na vida adulta. Né? Então, assim, quando eu pego um bebê e já dou um smartphone para ele, eu antecipo uma situação para ele que não vai ter a capacidade de lidar com aquilo, que talvez ele tenha só lá na adolescência ou na fase adulta, e eu prejudico o desenvolvimento dele, em todos os sentidos. Então, se é desse atropelo que ele está falando, de fato a palavra até cabe, um atropelo. Né? Uhum. Você atropela a fase de desenvolvimento infantil. Tanto que o autor diz nesse livro que crianças, aliás, adolescentes, né? Seres humanos só deveriam ter acesso a esse tipo de interação depois dos 16 anos de idade. Né? Porque é prejudicial antes disso. A Marianne Williamson, ela tem um livro, A Idade dos Milagres, onde ela fala que nós precisamos tomar muito cuidado o que nós falamos e o que nós ensinamos para a criança até os 5 anos, porque aquilo ali fica guardado. Fica. É verdade? É em todo o processo que a gente faz, que a gente faz ali um processo de anamnese, regredindo desde o nascimento até a primeira infância, ali até os 12 anos, a gente percebe, sim, situações de traumas infantis, falas que muitas vezes perduraram. Né? Você trabalhar, por exemplo, com pacientes que têm compulsão alimentar, você vai ver que lá na infância teve uma fala, né? Está comendo muito, está muito gordinha, né? E vai falando uma série de coisas que vai impactando naquela criança, né? Ou dando disparadores ansiogênicos nela. E aí ela vai buscar um alívio para aquela ansiedade na alimentação. Os processos compulsivos, eles são variados. Eu posso ir para drogadição, para compras excessivas, né? Para uso do álcool ou até mesmo na alimentação. Né? Então, assim, está lá na infância. Então, você dá um print na infância e depois, para você trabalhar isso na fase adulta, é muito difícil, sim, muito complicado. Então, é melhor dar uma melhor infância extremamente saudável, positiva, nesse sentido, né? Positivo que eu falo não é dizer sim para tudo. É quando tiver que dizer não. Quando for possível, é possível. Quando não é, não é, e pronto. Né? Legal. A Antônia Varuto diz: tardia é a lei que proíbe celulares nas escolas. Muitos pais e cuidadores deviam copiar essa lei em casa. De fato, é uma ação conjunta, né, que nós deveríamos ter. Vamos proibir totalmente o acesso ao mundo virtual? Não. Nós precisamos saber o que nós vamos proporcionar para essa criança. Uhum. Eu não posso substituir o brincar corporificado para o celular. Eu não posso fazer isso. Você está negando uma oportunidade daquela criança se desenvolver com outras crianças, subindo em árvore, empinando uma pipa, andando de bicicleta, correndo, fazendo os jogos de tabuleiro. Tudo isso, gente, é corporificação, é movimento. Criança precisa de movimento, não sentada, deitada numa cama, olhando para uma tela. Sim. A Neide Cristina Santos Rodrigues disse: eu cuido de duas crianças e uso essa mesma norma que a mãe do Alan usava. Algumas pessoas me chamam de antiquada, mas os pais apoiam minha forma de cuidá-los. E o Valdeci Braulio tem uma pergunta. Deixe serem chamados de antiquada, continue. Não, só esclarecendo que a Zaurilda foi muitos anos diretora de escola e professora, né? Então, ela sabe. Tinha uma rotina. É? A gente tinha uma rotina em casa, assim, disciplinar, mas não era uma coisa militar, tá? E olha que meu pai era militar, né? E minha mãe é professora. Nós tínhamos, tanto eu quanto a minha irmã, muito acolhimento dentro de casa, né? Então a gente tinha entendimento para as questões da vida, mas os nossos pais só nos davam acesso àquilo que era para nossa idade. Não tinha rede social na minha época. Eu vou fazer 51 anos. Na minha época não tinha rede social. Né? Eu fui ter acesso a um computador muito tempo depois. Mas em casa, sim, a gente brincava muito com os vizinhos, muito na rua, escola, tinha muita atividade física. A gente fazia basquete, futebol, então tinha muito o que eu acabei de falar agora. Movimento. Essa é a falta que está tendo para essa geração atual. Movimento. Legal. O Valdeci Braulio está perguntando: será que está faltando neste momento algum órgão no ser humano que irá nos fazer compreender melhor essa mudança veloz que está acontecendo no planeta? O mundo de regeneração está com um novo corpo? Quem sabe? Eu acho assim que o nosso cérebro ainda não foi desvendado pela ciência na sua totalidade. Então, se você... eu sei que no campo espírita se estuda muito a hipófise cerebral, uhum, né? Que é onde faz a conexão. Vocês conhecem muito mais do que eu desse tema, né? Eu acredito muito que lá na frente a gente vai ter um encontro de todos esses conhecimentos. espiritual, biológico, social, psicológico, e vamos ter um entendimento muito maior do que acontece hoje nas nossas vidas. Eu acho que é possível, sim. É, em termos de desenvolvimento orgânico, morfológico, cerebral, não vejo assim que a gente vá criar um super cérebro no futuro. Eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar com o que a gente tem hoje. Acho que cada um tem o direito e o dever de cuidar daquilo que pensa, né, daquilo que sente. É, e se não consegue, busca ajuda para isso. Tá? Então, eu penso dessa forma. Mas, sim, nós estamos indo para um... Se a gente olhar para a Idade Média, onde nós estamos hoje, nós já evoluímos bastante. Tem gente que fala assim, ah, não, mas olha só, a humanidade está degradada. Será que está tão degradada assim ou eu que estou com um pensamento extremamente pessimista da humanidade? Eu acho que a gente melhorou muito. Uhum. Com certeza. Mas também eu acho concordo. Bacana, o Alan, acho bacana que quando eu era jovem, nossos pais falavam, essa geração está perdida aí, fumando maconha. Quanto tempo a gente ouve isso, né? Fio dental na praia, perderam a moral, perderam os bons costumes. Hoje, como é que está hoje? Né? Como é que está a geração de hoje? Então. Sempre vai ter uma geração falando da anterior, né? Ou positivamente ou negativamente. E funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Um detalhe, né, que é interessante, que eu vejo a geração de hoje, eu vejo pela minha filha também, já está com 19 anos, ela comenta muito assim, ah, pai, eu adoro as músicas dos anos 80. Uhum. Né? Então ela já está com dificuldade. Claro que teve uma influência dos pais, né? Os pais ali influenciaram bastante no sentido do gosto musical. A gente nunca escutou música assim... um ruim do sentido de ter um impulso negativo ali, né? De um som ruim, né? Como a gente vê em algumas músicas hoje aí. Mas assim, ele pegou o apreço por essas músicas mais antigas. E muitos DJs aí estão remixando música dos anos 80 porque fizeram muito mais sucesso e continuam fazendo até hoje, né? Mas eu achei bacana, ontem eu li no WhatsApp uma mensagem de um maestro, que me fugiu o nome, que ele diz assim, rap... funk, essas músicas de hoje, qualquer idiota pode fazer. Quero ver se eles fazem uma música de Chopin hoje. Difícil, né? Imagina. Mas imagina Mozart, ser, né? Não precisa ser esses aí, não. Qualquer um que é bom pra caramba de música também não faz. Não, né? Só que tem uma coisa, quando Mozart era vivo e coisa, o pessoal também dizia que ele era doido, que era louco, que era isso. Que... As músicas lá do as valsas era tudo o pessoal achava que era um absurdo. Então, é questão da época. Agora, eu vi o Ariano Suassuna falando que ele estava escrevendo um livro, um amigo dele chegou que já era bem das redes sociais, né? Mesmo naquela época do Ariano, já estava bem no mundo da informação. Falou, rapaz, esse negócio de livro está atrasado demais. Isso aí daqui a pouco não vai ter nada. Isso aí vai acabar com esse negócio não vale nada. Não adianta você ficar escrevendo livro aí que não adianta nada. Ele falou, mas quem que é esse cara que eu não conheço? Por que que esse cara está falando isso? Onde é que você viu isso? Falou, não, ele escreveu um livro falando que acabou. McLuhan. Escreveu um livro falando que acabou. Arnete, mãe girafa aqui no Dalpino, disse, Alan, eu não vi no meu consultório um fato biológico que não tenha relação com o emocional. Até temos como aquilo foi uma facada no meu peito. Como você discorre sobre isso? Olha, ela diz exatamente sobre o quê? Sobre alguém que está com sintoma depressivo? Ela diz que ela não viu no consultório como um fato biológico que tenha relação com o emocional. Não, então, vamos explicar melhor assim. Vamos lá. Ela está falando assim, ela nunca viu no escritório, porque como ela é psicanalista, com certeza ela atende muito o lado psicológico, sim, né? Mas sempre tem uma relação com... A pessoa correlata com alguma coisa biológica também. Aí ela está dando esse exemplo. Como tem gente que fala, aquilo foi uma facada no meu peito. Quer dizer, a pessoa está com o emocional afetado, mas foi a mesma coisa que uma facada no peito. Quer dizer, a pessoa sempre relaciona o biológico com o emocional. Ah, é natural a gente fazer essa correlação, né? Como a mente interage com o nosso corpo físico o tempo todo, né? Então, você quer ver uma coisa que eu... pegando nesse gancho, que eu peço muito para paciente fazer, quando me traz muitas questões de dor e sofrimento, eu peço muito para procurar um médico generalista, né, um clínico geral, e fazer uma bateria de exames. Sabe por quê? Existem muitos estudos e muitas correlação de pessoas com sintomas depressivos, mas tem um problema na tireoide muito grave, que leva para essa depressão. Né? Então, assim, é preciso que haja uma união das diversas especialidades médicas e psicológicas. Quando eu falo psicológicas, dentro da psicologia tem diversas abordagens. Uhum. Uma delas, inclusive, é a psicanálise. Né? Aí tem a TCC, tem a sistêmica, tem várias abordagens ali. Né? Então, assim, quando a gente tiver essa união, onde, é, como eu tenho, né, com alguns profissionais da psiquiatria, eu falo lá com a doutora Natália, né, estou citando ela aqui, e temos pacientes em comum, o tratamento é muito melhor. Porque ela fala assim, Alan, eu mudei a medicação do paciente, veja como é que está o comportamento dele essa semana, as dores, as causas. Então, assim, tem uma interação ali de profissionais, multi, né? Então, esse tratamento eu acho que funciona muito mais. Quando um paciente diz assim, estou com uma dor como se fosse uma facada no peito, ele está sentindo aquilo de fato. Exatamente. Ah, ele não faz ideia do que é uma facada no peito, uhum, é dada, porque acho que nunca levou. Mas é como se ele fizesse uma analogia de uma facada e uma dor que ele sente. Uhum. É real aquilo, não dá para dizer que não, isso foge da realidade. Não, é real. A pessoa passou uma rasteira em mim. É, e como, exato. Né? Então, como é que você interpreta isso de forma psicanalítica? Uhum. Né? Que a gente, na psicanálise, a gente trabalha muito em interpretação. Né? Daquilo que o sujeito diz, daquilo que eu entenda que ele está sofrendo. É difícil, é uma análise complexa pra caramba. Alô. Então não dá pra dizer, por exemplo, né, que é uma situação assim que, ah, não, na primeira sessão eu já identifico toda a questão do paciente. Não tem como. Eu tenho pacientes que estão comigo há 1, 2 anos e eu ainda tenho dificuldade da hipótese diagnóstica. Para vocês verem como é complexo. E é muito complexo mesmo, eu falo de experiência própria. Eu já tive uma crise de ansiedade, que eu fui para o hospital e parecia que estava infartando. É realmente uma dor física, como se alguém tivesse dado um soco no peito. Então, assim, é realmente como você fala, dói e dói mesmo. E é difícil você chegar lá, às vezes, no médico e falar, olha, tá doendo, ele faz todos, mas isso aí é da tua cabeça. Gente, é um negócio complicado isso. É, quando o médico ele é consciente, né, um bom profissional, ele fala assim, olha, nós fizemos todos os exames, tá tudo bem com você. Você não quer procurar um psicólogo? É. Quando te explica, quando tem essa abordagem. Procurar, né? Exatamente. Procurar um terapeuta. E aí você fica, mas o que que é? Eu tô realmente, mas o que que eu tenho? E é fato, tá? Os sintomas são todos de um ataque cardíaco. São. Né? Quem está em crise extrema de ansiedade. São todos sintomas. Só quando você faz um exame, um eletro, faz muitas vezes uma tomografia, não tem nada. É. Então, como é que eu vou negar a influência da minha mente no corpo? Não tem como. Não tem como, exatamente. Ô, Alan, nós falamos aí muito de pessoas negativas. Tem pessoas otimistas que vão no consultório? Tem. Otimista, aí a gente também se preocupa com o excessivo. Sujeito otimista demais com a vida, com tudo, ele também se coloca em risco. Porque ele pode desenvolver uma situação compulsiva. Por exemplo, né, a pessoa que compra demais porque acredita que aquilo é um investimento nela. Aí tem lá 60 pares de sapato em casa e está colocando em risco o orçamento familiar. É um sujeito otimista demais com a vida. Tudo vai dar certo, nada vai dar errado, ele se arrisca muito. Então é aquilo que eu falei, a gente precisa se preocupar com os extremos. O otimista demais também nos preocupa. Pode ser que ele esteja escondendo uma depressão. Uhum. Olha que loucura. Pode ser que ele esteja escondendo ali uma depressão que ele... Vão jogar o otimismo para cima que vai dar certo. Como os boomers faziam antigamente, né? Tô com a dor, mas vamos em frente, que eu vou dar um jeito nisso. E a dor ficou ali guardada em algum lugar que um dia vai aparecer. É, as pessoas de esporte radical, é uma pessoa otimista? Não diria que é otimista, mas é uma pessoa que está o tempo todo ali buscando situações de dopamina para a vida. É meio maluquista, né? É, assim. Inclusive podemos até dizer que quem procura demais a situação do esporte radical é um sujeito considerado até suicida. Ele está buscando um risco de vida constantemente. Tá, então ele está se colocando em risco constantemente, a busca de aventura. Ele precisa cada vez mais de dopamina cerebral para satisfazer um desejo. É um dependente químico, vamos dizer assim, do esporte radical. Procura lá as questões 930, 940, no Livro dos Espíritos, que vai estar escrito isso aí. Os suicídios inconscientes, e está colocando essa parte como um suicídio inconsciente mesmo, né? Que a pessoa está procurando isso. E a gente falar em otimista, né? Otimista, pessimista, o mais legal é a gente tentar ser realista, né? Fala que o pessimista, ele reclama do vento o tempo todo, né? O otimista espera o vento passar. e o realista muda a direção da vela. Isso aí. Perfeito. Ah, o que eu acabei de falar dos excessos, né? É o extremo de um, o extremo de outro. É melhor ficar no meio, gente. Fica no meio. É, vamos encerrando então, né, pessoal? Tá na hora, né? Encerrando, porque foi muito legal, viu, Alan? Foi muito legal. Agora, o Alan, ele seguiu tanto assim, a Zorilda disciplinou ele tanto, que até no programa, quando ele vem, ela tem que trazer ele aqui. Você já viu? Se ela, você liga pra ele, Alan, você vem no programa, e falou, pergunta pra minha mãe se eu posso. E você não quer saber a disciplina que nós temos no nosso trabalho lá de segunda-feira, né? Ô Jorge, deixa eu tentar colocar aqui a desenho. Nossa. Isso, um minutinho só. Deixa eu compartilhar aqui, pera um pouquinho. Transmitir. Aqui. Pergunta pra ela. Nossa. Peraí. Nossa. Peraí, deixa eu só. Rodrigo, ele tá online, me ajuda aqui, Rodrigo. Calma aí. O estagiário Mor não veio hoje. Não, ele tá com suspeita de Covid. É, ele tá com suspeita de Covid. Porque fica dando Covid na pessoa, porque já tomaram 5 doses de vacina e ainda tá dando Covid no povo. Eu sei, mas é que o mouse não tá. Bugou? Eu tô achando que essas vacinas é pra dar Covid na gente. Você quer usar o mouse? Aí liga lá. Peraí, que deu. O mouse não tá funcionando. Ah, lá, apareceu ali. Continua. Isso, quando aparecer aí a gente mostra, tá bom, pessoal? Lá, voltou. Aqui voltou, aí. É a AI de hoje, a inteligência artificial de hoje. Aí, agora vai. Só pra contrariar a nossa palestra, vem uma coisa da AI. Peraí, aqui, ó. Ah, essa é a inteligência artificial de hoje? É, mostrou. Isso, foi o Rodrigo que criou lá. O Rodrigo criou um adolescente com as redes sociais, um tablet na mão. Olha o mundo à volta dele. E o mundo atrás. É, isso aí colocou a própria foto do Rodrigo quando era mais novo. Ele era assim. Isso que ele é hoje, do jeito que ele é. Né? Um grande abraço pro Rodrigo, que tá tão sentindo a falta dele hoje. Com certeza. Exatamente. Claro que a Cris e o Piero faz melhor do que ele, né? Mas e mesmo assim ele tá sentindo falta. Com certeza ele tá fazendo falta aqui, viu? Com certeza. Vamos encerrando, então a gente já mostrou aí aí. E vamos falar aqui da enquete também. A pesquisa, a nossa enquete, né? Isso. Repete a pergunta, por favor. A doutrina espírita oferece conforto e apoio para as pessoas com ansiedade e depressão? Então, 95 pessoas disseram que sim. 95%. Desculpa, né? 95% disseram que sim, 5% disseram que não. Foram 92 votos. Então a gente agradece aí todo mundo que participou. Agradecemos também a Paula, que está aqui com a gente. Ela é do programa Dreamcast, que passa sexta-feira. Então vamos acompanhar também. O Piero, que está aqui, dá um oi aí, Piero. Olá. Então, muito obrigada, gente. Desculpa aí as falhas, mas estamos em constante aprendizado. Não teve nenhuma falha. Foi tudo legal. Então vamos encerrando aqui, agradecendo a todos vocês que participaram com a gente aqui. Fizeram as perguntas, a Zorilda vai fazer oração. Fizeram as perguntas para a gente, fizeram suas colocações, né? Muito obrigado aí. Eu acho que hoje nós falamos o nome de todo mundo, né, que passou aqui. Conseguimos fazer todas as perguntas também. Sim. Obrigado pela participação, que eu tenho certeza que ficou marcado o programa de hoje mais uma vez com o Alan, que da outra vez ficou. Foi muito bacana. Inclusive, quando a Zorilda encontrou, você falou: é o rapaz do remédio que está aí, né? Porque foi o primeiro que chegou e falou sobre isso. Ele falou sobre o lado psicológico e começou a falar dos esse remédio faz isso, remédio faz aquilo. Aí ficou marcado na minha cabeça, né? E hoje também vai ficar marcado, que foi muito interessante, muito bom mesmo, esclarecedor, né? Então nós vamos encerrando aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, Chico Xavier e Emmanuel, mensagem do dia 8 de dezembro, que diz assim: a quem nos pergunte se a criatura humana é livre, respondamos afirmativamente. Acrescentamos, porém, que o homem é livre, mas responsável, e pode realizar o que deseje, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Do livro Encontro Marcado, capítulo 53, Investimentos. Rui Barbosa. Quem estará conosco a semana que vem? A semana que vem nós teremos a Mara Brasil falando sobre os caminhos das reencarnações. E eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer as pessoas que estiveram conosco no dia 5 de dezembro, onde nós tivemos um jantar de confraternização, quer dizer, comida de boteco, lá comemorando 44 anos da farmácia comunitária Bezerra de Menezes e também do Petit, porque nós usamos do Petit em homenagem ao fundador, que foi o Aloysio Petit, né? Carlinhos. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Alain, pela sua aula sobre depressão hoje. Obrigado, Zorilda. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Cris. Obrigado, Paula. Obrigado, Piero. Obrigado, Silvio. Obrigado, Renato Zeca. Obrigado, Carlos Henrique, Tião Baroto, a Elza Saito. Obrigado, família Vivenciana, pela companhia de hoje, que nos deixou extremamente felizes desde esse domingo abençoado. Que nós tenhamos o nosso macarrão com frango, ou seu cardápio preferido. E estão todos convidados para ir na Framan, a partir das 15 horas, para a confraternização. Eu acho que lá vai ter salgadinho até as coisas melhorarem, né? Convidar desse jeito é... 30 anos de Framan, que é uma alegria para nós, muito boa estar lá, de vez em quando, fazendo palestra. O Jorge não falou que eu sou... Que eu era fundador da Framan. Falou que era fundador também da Framan. Uhum. O Rui Barbosa fundou até a casa Centro Espírita Irmão Jacó, que tem 150 anos. O Rui tem 80 e poucos, mas já fundou tudo quanto foi casa. Um bom domingo a todos, em família, ficamos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Alain, suas considerações finais e a nossa prece de encerramento, nós vamos deixar para a Zorilda, que falou demais hoje no nosso programa. A minha consideração final seria para nós olharmos de uma forma ampla para os nossos filhos, na educação, na orientação, na seguridade, aquilo que a gente quer para os nossos filhos, né? Nos preocuparmos mais com o tempo de qualidade, com o brincar, menos celular e mais interação social. Então, para que as famílias ouçam, né, e os cuidadores, que da importância que é o cuidar de uma criança, do encaminhamento para a vida. Todos nós precisamos disso, né? Então, por experiência própria de ouvir em clínica, muitos dissabores na infância, vamos evitar, né, essas questões agora, para que tenhamos aí adultos e uma nova geração que virá. Nós já estamos na geração alfa, né, que é aquela geração da criançada hiperconectada, mais do que a Z, em cuidar, né, e colocar limites e impor ali uma disciplina com mais amor, mais acompanhamento, com menos tela na vida. Então, antes de passar para as ouvidas, eu só queria pedir desculpa para o pessoal do... Estava saindo aí minha voz? Pedir desculpa para o pessoal do WhatsApp, que nós não prestamos atenção no WhatsApp, tinha perguntas lá no WhatsApp, inclusive tinha a pergunta do Ari Rangel e outras perguntas que nós deixamos passar aqui. Então, desculpa aí, pessoal. Rodrigo não está aqui, aí ele que sempre olha lá, aí a gente esqueceu hoje. Desculpa aí. Zorilda, sua prece de encerramento, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agradeço por estar aqui novamente, mas tem certas palavras que são bem necessárias nesses momentos. Como já foi dito, tudo que já foi dito, então eu só posso agradecer a Deus por estar aqui e por estar viva. Porque já faz muito tempo que eu já estou aqui nesse mundo. E se eu estou nesse mundo ainda, é porque ainda falta muito para eu aprender. E nesses momentos de glórias que eu me sinto, Eu queria agradecer a todos vocês. Eu queria agradecer ao plano espiritual por me dar essa oportunidade de estarmos aqui. Gostaria também de agradecer a minha família, meus filhos, minha família, meus netos, até mesmo meu ex-companheiro. Que Jesus abençoe todo esse mundo, esse universo, esse país nosso, que é um país de tanto carinho, de tanto amor e de tantas manifestações. Obrigado por tudo. Obrigado por Deus criar tudo isso. Obrigado por pela aproximação das famílias, dos filhos. Obrigado pelos idosos, que eu sou uma. Obrigada por tudo que temos e que somos. E a todos aqui da mesa, a todos que estão aqui nessa sala. E agradecer também ao nosso irmão Alan por estar sempre estudando. Ama estudar. Então, meus irmãos e amigos, obrigada por tudo. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Tremer, minha garganta travar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz. Volto a pegar em tua mão e pedir perdão.